meus amigos, tá começando a edição do Estádio 97 na Energia 97, em nome de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, em nome de BV Financeira. Tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira. É, meu amigo, seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Esther, construindo com valor. De Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol, tá no ar o Estádio 97. Ah, boa tarde a todos os senhores. Deixa eu colocar aqui a... Abrir seu microfone aqui, ô, seu Bento. Tudo bem, seu Bento? Amigos? Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tamo aí, tamo na área. E bom chegamos, né? Chegamos. Opa. Boa tarde. Olha que lindo, tava laranja o céu, você viu? Cadê o seu Bento? Não tá? Pera aí, não, tá sim. Agora vai dar. Agora eu tô aqui, ó. Agora lindo, agora chegou. Só se eu tivesse na Polinésia Francesa. Ai, nossa, Polinésia Francesa. Se eu tivesse. Não, se eu tivesse em Barcelona. Mas aqui também é, velho. Você tem que aproveitar aquilo que a vida te dá. É horrorosa, velho. Você mora em São Paulo. É horrorosa. O pôr do sol tava bonito, tava laranja. A cidade de São Paulo é um horror, Domenico. Pior se gosta? Não tivesse nada. Eu vejo turistas aqui andando pela Paulista, os caras tirando foto desse monte de prédio velho, os caras acampados aqui na frente da Fiesp. Não, tá ridículo. Tá ficando feio mesmo aqui, viu? Nossa, não, a Paulista sempre favela, foi feia, cara. A Paulista tá abandonada dessa vez, eu acho. Feio, né? Ó, a Paulista mas deu uma melhor maquiada, Domenico Gato, na época do Natal. Porque os caras colocam as árvores de Natal. E mesmo assim, né? Papai Noel, aí é legal. Mas fora isso, a Paulista é horrorosa, né? Tá abandonada, muito... Mano, você vai pra França, você vê lá o Arco do Triunfo, você vê a Champs-Élysées, você tem uma série de lugares, aí você vai pra Nova camelô, York, você vai pra Times Square. Tem a Champions League também. A de São Paulo não é bonita, a cidade de São Paulo é legal, Domenico Gato. Sim. Aqui tem uma estrutura boa, você tem bons restaurantes. Certo. Você tem museus, você tem parques, enfim, mas... O parque, por exemplo, o do Ibirapuera, nem se compara com o Central Park, mano. Tá pegada, tá ligado? Não dá, né? Não dá, né? Mas em termos de beleza. Mas assim, é um dos parques mais bonitos do mundo, você quer saber? Ó, por exemplo, Motinha, um dos principais pontos turísticos da São Paulo, você pega ali, vai, o Teatro Municipal à noite, é muito bonito, também com o gato, mas é perigoso. Certo. Perigoso, né? É que ninguém cuida, né, mano? Isso é que é o problema. Né? Isso é quente. Tem alguns lugares aqui na Paulista que tá fedendo também, viu? Não, sim, então, né? Mas isso que eu ia falar também. Fedendo xixi. Nossa, velho, eu tô passando pra ir lá no shopping. As pessoas que trabalham na Paulista, falta educação. O cara tá vendendo o produto dele lá, não sou nada contra. Mas, meu, o cara come a marmitinha dele ali, tá vendendo o produto dele. Sabe o que ele faz? Ele acabou, ele joga no chão, velho. Pô, levanta, vai até uma lixeira. Mas isso não é o povo que trabalha na Paulista, é o povo brasileiro, velho. Não, é o que eu tô falando, a falta de educação, porque... Tem, a falta de educação existe. A sujeira é uma coisa incrível, cara, na Paulista. E é impressionante, a Paulista virou 25 de março, velho. É, tá feia a coisa, viu, seu Bento? Desceu o correte, hein, que tava Bento! Seu Bento, antes da gente partir pras agremiações, teve giro aí de futebol, hein? Teve goleada, hein? Teve? Goleada, hein, seu Bento? Olha, na verdade, os meninos estavam bravos, hein? Barça. Caramba, Bento, o Barça enfiou a sacolada aí, né? 8-0 no La Coruña. Coitado do La Coruña. 8-0, 4 gols de Suárez. Caraca! Só o Suárez fez 4, velho. Ah, o Neymar desencantou, tava sem Neymar jogos, fez um, né? Neymar fez um. Manteve a vantagem aí, olha lá. Eles estavam pé da vida, porque os jornais começaram a atacar eles e tal, o Neymar principalmente. Então foi aí. O cara foi na raiva, tá, velho. Agora os caras retomaram a coisa, né? E tá jogando, né? Real Madrid, acho que Vidia é Real. E precisa ganhar pra encostar, né? Exatamente. É, tá um ponto, né? E tem o Atlético de Madrid também, que tem, acho que tá o mesmo número de pontos. É. Hã? Mesmo número de pontos, o Atlético tinha, né? Agora precisa ganhar pra ficar no mesmo número. Não é verdade? Mas acho que vai ser pau a pau ali, viu, velho? É. Se o Barcelona não desandar. Vai acabar dentro do Barça, né? Olha lá, olha lá. 25. Como é que tá aí o negócio? 25 Barcelona, 25 Atlético de Madrid, 23 Real Madrid. Pô, tudo ali, velho. Daí é os jogos, moto. Ponto jogos. Lá do outro lado. Do outro lado. Nossa, meu mano. Deus do céu. Eu tava enxergando, velho. Aqui, ó. Deixa eu ver daqui. 7-9, olha, né? Pra nós. É 7-9. Nossa senhora, o cara tá vendo no meu Barça e Atlético Madrid. Tudo a mesma 7-9, coisa. 2 pontos. E o Real 7-5. É. Mas na boa, Bento. Você não tá contando aqui, o jogo do Real agora. Ainda não. Exatamente. O Real Madrid ainda tá jogando. E o Real, ele vem de no mínimo 5 vitórias seguidas. Os últimos 5 jogos do Real Madrid, o Real Madrid atropelou geral. O Barcelona, Domenico Gato, por mais que tenha dado uma respirada aí com essa goleada aí, meter 8-0 aí também tem que ser pontuado. É realmente um resultado expressivo. Mas pela bolinha que o Barcelona tá jogando aí, velho, não sei não se os caras vão aguentar o Real Madrid, mano. E pro bem do Campeonato Espanhol, pra acabar com esse negocinho de modinha pra lá e pra cá, velho, o bicho tem que pegar. Eu quero ver o Silvio pegando fogo, mano. Também acho. O Atlético tem que ganhar e o Real Madrid também, mano. O bicho tem que pegar. Era legal ganhar o Atlético pra, né, mudar um pouco, né, velho? Ó, só tricolor. Vai começar então, viu, Bento? Hã? Tá jogando o Real e o Vila Real. Ah, é. Quanto tá, mano? 0-0? É, por enquanto o bagulho tá. Então já acabou que a gente dá informações, vamos lá. Vou trazer informações. Ah, tricolor. Puta, eu acordei hoje pensando que o jogo era hoje, velho. Já acordei nervoso. Ficou doidão, hein, Mota? Eu vou muito louco, meu. Já acordei nervoso. Mas é amanhã. É, putz. Tá preparando a tática aí, qual a tática o Balsa irá usar? Eu acho que o Levin falou, não sei se ele falou, né, mano? Vai falar. Falou em cinco volantes, né? Vai ter cinco volantes. Despistasse. É, vai chegar na hora do jogo amanhã. O Lugano foi viajar, machucado, mas foi pra dar apoio. Foi dar apoio. Tá, nosso capitão é o capitão que não é aquele capitão do campo, é o capitão do time. Então, não importa onde tá, o Lugano tá lá apoiando, né, dando moral pros caras. E é isso mesmo, velho. São Paulo tem que jogar com... Pô, tá ali, o que, que ele precisa? É. Do empate. São Paulo tem que jogar, velho. Tá, a regra tá ali. Se ele empatar, ele não passa? Uhum. Então pronto, suficiente passa, pra nós. Passa, se empatar, ele passa. Então vamos lá jogar, empatou, passou. Ah. Aí vamos ver a próxima fase, como é que vai fazer. Entendeu? Não tem que se dane depois. É, pô, mas tem que passar, vamos lá. A vantagem do São Paulo não é empate? Vai lá e empata. E tem mais, viu? Os caras... Porque se o São Paulo não conseguir um empate e perder, ele tá fora e tá... Aí só vai jogar no Brasileiro. Só no Brasileirão. Daqui a um mês. Não é verdade? É, então. É. Olha, e teve mais uma coisa. O técnico do The Strongest foi mandado embora sábado. Eles estão de técnico novo. Certo. E nem sabe se o cara vai dirigir o time lá. Mas daí pode ser bom ou ruim, né? Porque técnico bom, novo... Tem jogador que corre mais, né, velho? Tem jogador que corre mais pro técnico pra se mostrar pro técnico, né? Mas eu acho que o São Paulo tem capacidade total. E acredito muito no São Paulo. Beleza, então. O maior adversário de São Paulo realmente é a altitude, pode acontecer. E vamos acreditar, velho. Não é uma coisa impossível. São Paulo tem dois resultados a favor dele: o empate e a vitória. São Paulo que ainda não venceu fora dos seus domínios, né? Sim. Longe dos seus domínios. Você vai de mal a pior. Que diabelo. Vem que eu te ensino. Você gosta? Eu duvido que você goste dessa música. Duvido. A Paula Toller é mais legal cantando. Duvido que você goste dessa música. Não, mas eu não falei que eu gosto. Então, sabia. Eu duvido que você goste dessa música. Que nem o Mota falou: impossível. Impossível. Impossível. Você disse. Titãs. Legal, né? Legal. Titãs é legal. Titãs é legal. Mas já foi. Agora, quero fazer uma pergunta pro Benjamin aqui, que ele causou muito problema hoje antes de partir pro futebol, viu, Domênico? Ah, sim. Domênico, o Benjamin, toda hora eu piso na bola com alguns comentários que eu acompanho ele nas mídias sociais. O que ele falou? Pisou na bola. Criticou o AC/DC por ter convocado o Axl Rose. Axl Rose, assim, vou te falar, foram ver um amigo meu, foi ver o show do AC/DC, é sério que eu tô te falando. Viu o show do esse lá com ele, na estreia dele? Como, não foi ainda? Teve já, meu. Teve uma premiere aí, já teve um. E aí, como é que foi? Foi o Rose com o CDC? É, lá fora já teve. Não teve. Teve, mas meu. Mas e aí, como é que foi? Enfim, teve foi anunciado oficialmente agora? Ele já fez um show. Já teve. Ele já fez um show. Já teve? Já teve. Falar que já teve. Até ele tentar ver. Porque ele tava gravando e tudo. Eu não sabia, eu não vi. Falaram ele fez show. O cara apavorou, velho. Ah, deve ter apavorado. Tem até a foto dele com... Olha, o Axl Rose, na década de 90, no auge do Guns N' Roses, ele já era horroroso. Você imagina em 2016. E eu não critiquei o Axl Rose, eu apenas comparei falando que Axl Rose no AC/DC seria como o Centurion substituir o Messi no Barcelona. É isso, pô, que eu falei. Não é tão assim também. Né? Não é? Ah, não é tão. Essa diferença não é. Não é tão. Acho que eu ferrei o Centurion. Não. Não, seria, sei lá, o... Não o Centurion, mas... Enfim. Quando convém. Não, vamos aí, Domingo. Vamos. Vamos aí. Deixa eu ver aqui. Tentando ver aqui. Ó, e disse que o Corinthians. Só mais uma do São Paulo, só uma rapidinha do São Paulo. Diz que o Aidar tá fazendo lobby aí por e-mail dos conselheiros pra não expulsar ele do São Paulo. Porque vai ter uma votação, né? Uma análise aí da investigação e tudo. E tá lá que o Aidar e o Ataíde podem ser expulsos do São Paulo. Você acredita nisso? Dizer legal pra você. Se nego transmitir reunião de conselho de clube igual transmitir o domingo impeachment, você não vai ver muita diferença, não. É a mesma coisa, a politicagem é a mesma. Não, não é só a politicagem. Não, a idiotice também. É a mesma. E eu não acredito que ele seja expulso, só isso. Acho difícil. Eu fiquei espantado aqui... que o Odile foi expulso do Santos. Tá dizendo aqui que o show... Foi expulso? Já foi. Ele tá. Mais 9. Tá dizendo aqui, ó, que o show de estreia começará a sua participação, o Axl Rose no AC/DC, num show marcado dia 7 de maio em Portugal. Eu falei, pô, ele vai discutir de AC/DC comigo, esse rapaz. Ele não consegue discutir de outro estilo de música comigo. Não, agora ele quer discutir, eu falei pra ele que não. Teve um premiere. Não teve premiere. Só se teve algum... Se teve algum premiere... Teve sim, cara. Um evento fechado. O público teve, não teve ainda. Não teve. Manda o Benja não foi convidado. O WhatsApp é pro Axl Rose, pergunta, pô. Tá, vou mandar aqui. Mandar uma DM pra ele. Mas o Benjamin, ele não vai atender porque ele não gosta. Eu vou mandar pra Alcione, que é amiga do Axl. Alcione é marrom? É, amiga do Axl. Putz, pra você ver. Você não viu que ele fez uma camisa homenagem a ela? Você imagina o Axl Rose cantando. O quê? Não deixa o samba. Não, mas jamais vai cantar isso. Tá em tudo você também. É verdade, ele falou dela. Ele falou dela. E o vídeo que fizeram dos Beatles, cara, você viu? Eu vi. Sensacional, é, cara. É legal. Sensacional. Isso é uma brincadeira legal. Legal pra caramba. Axl Rose no AC/DC não é brincadeira, é um assunto sério, cara. O AC/DC é uma das maiores bandas da história. Não pode, no final da carreira, se sujeitar a isso. O mundo vai acabar. Daqui a pouco, vão tirar o Tony Iommi do Black Sabbath e colocar o Chimbinha. Nossa, o mundo vai acabar. Não, nessa comparação, você tá viajando. Foi o seu Bento. As comparação, não é... Tá viajando. Você tirou do Chimbinha. Tá colocando muito. Do Chimbinha? É. Chimbinha é bom? Não, do você Chimbinha comparar o Centurion jogando no Barça com o Axl nesse disco. Não é, velho. É. Ué, o Douglas tá lá no Barça. Porque o Guns N' Roses e o Axl foram uma banda de sucesso. Centurion nem isso é, velho. Não, Centurion no Racing foi sucesso. Aonde? Ué, o Douglas é campeão, velho, do mundo. Como aí é o Corinthians? Triste. Bora aí. Casemiro tá arrebentando. Que azar do Rio, né, rapaz? Corinthians! Azar do Rio não, né? A entrada que o Edilson deu... Ah, mas faz parte do treinamento, acidente de trabalho. Enfim. Ó, tá aí, ele o André, que... André ABC tá falando que teve mesmo um show fechado. Tô falando, velho, tô falando que teve. Discute, Benjamin. Quer discutir rock and roll comigo, música? Quem é esse cara aí? Quem é esse cara pra falar de rock and roll, velho? Esse cara sou eu. Quem é esse cara pra falar de rock and roll comigo, de Iron Maiden, Black Sabbath? Aonde foi o show? Já teve uma premiere fechada, velho. Teve uma premiere fechada. Pra quem? Sei, coletiva de imprensa, apresentar o cara. Entendeu? Eu não tô sabendo disso aí. Teve, velho. Mas tá bom, não vamos perder. Las Vegas. E hoje, por exemplo, o Rildo poderia jogar hoje, né, mano? Seria hoje um dos jogadores contra o Cobressar. Aqui não. O Edilson resolveu tirar ele do... O Edilson, fala isso aqui, marreteiro, hein, velho. Viu, então. O cara tava com vontade, né, velho? 2 meses, tornozelo, zoado. É isso aí. Uma ruptura de ligamentos ali do tornozelo, pelo menos foi isso que eu li na internet. Ah, Bento, ele não vai passar por um procedimento cirúrgico, mas inspira cuidados, né, velho? Vai ter que ficar um tempo de molho aí novamente. E daqui a pouco ele tá aí, mas eu não vi maldade do Edilson, não. Achei que ele foi talvez imprudente, ele foi um pouco mais forte no lance. Mas time grande tem que treinar assim, mano. Treino é jogo e jogo é guerra, mano. O bagulho é louco, o cara tem que mostrar vontade. É, quando a gente vê jogadores aí com a mão na cintura, o cara não tá nem aí pra nada... Todo mundo vem e desce o pau. Não, porque o cara é um desleixado, o cara não tá nem aí pra nada. O Edilson foi lá com um pouco mais de vontade no lance, ele foi imprudente, concordo. Mas acontece, velho, faz parte do futebol, acidente de trabalho. Tá coberto de razão. É normal acontecer, o cara dá um carrinho por trás, meio carrinho, meio tesoura. Se fosse num jogo, ele provavelmente teria tomado vermelho. Num não, companheiro, não, seria um amarelo. Vontade, velho. Informação correta. No companheiro dele de trabalho. É. E tá voltando uma condição, ficar 220 dias fora. Lógico, não acontece. Tem gol. Tem gol. Gol do Real Madrid. Opa, tem gol? Madrid 1. Tem gol? Não, é porque o Barça, viu, Benja? Não sei se você tá com o NFL 8. Tem Olha, gol! Rolou um show do Guns e o Angus Young fez uma participação. Ah, então, não tem, então eu tô certo. Entendeu? Mas não teve nada. Então, acho que ali. Então, bacana. No camarim, os caras devem ter falado: ah, vai aqui agora, tal, tá, pai, vai lá pro pau. Entendeu? Rolou isso aí. É, outra notícia referente ao Coringão aí. O Marquinhos Gabriel apareceu no BID. Ele, se quiser, já pode até ser, inclusive, utilizado no sábado contra o Audax. Mas possivelmente isso não acontecerá, porque o Tite ainda acha que ele tá mal fisicamente, precisa melhorar. Então, possivelmente, aí, tá apitando alguma coisa aí. Tem algum fone apitando. Mas, enfim, o Marquinhos Gabriel já apareceu no BID. Já é mais uma possibilidade para que o Corinthians possa colocá-lo no Campeonato Paulista. E outra, Bento. Dentro do simulador aqui que eu tô utilizando da Libertadores, pela simulação que eu fiz aqui, Motinho, ó, Vou até citar rapidinho os resultados. Não vai estragar a brincadeira dos caras, hein? Ó, River Plate 3-0 no Trujillanos. São Paulo e Strongest 1-1. É, coloquei aqui, ó, Boca Juniors contra o Deportivo Cali, 2-0 pro Boca. É. E Bolívar 0, Racing 1. É um resultado plausível também. Outros resultados que ainda não aconteceram é um aqui, e eu coloquei plausível. Ó, bom, né? O argumento tá bom. Vocabulário é extenso. Ó, Corinthians 4-0 no Cobressal. Meu vocabulário é extenso. Corinthians 4-0 no Cobressal. Cerro Porteño 1, Santa Fé 2. Tá certo? E o Santa Fé, ele briga aqui pela segunda posição do grupo, mesmo o jogo sendo no Paraguai. E? Motinha, dos confrontos que eu coloquei aqui, desse jeito, desenhado dessa forma, tá dando Corinthians e São Paulo nas oitavas. Muita gente fez esse... Nossa, velho. Sabe por quê, Domenico? Tá dando Atlético Nacional e Huracan, Rosário Central e Racing. Bom jogo isso aqui também. Corinthians e São Paulo, Toluca, Independiente Santa Fé, Pumas contra Deportivo Táchira, River Plate e Grêmio, Clube Atlético Mineiro e Nacional e Boca versus Santa Fé. Olha, do jeito que a coisa tá aqui, Domenico Gato, pode ser que aconteça, velho. O São Paulo vai pegar o Boca absurdo, também, não. Viu, teve, mano? Um outro simulador que fizeram, Boca que também poderia já dar Grêmio e Atlético Mineiro. Teve um vídeo. Grêmio e Toluca de novo. Também, Grêmio e Toluca, né? São Paulo e Boca. Bom, também. Agora, Domenico Gato, numa dessas, se, por exemplo, empata Cerro Porteño e Santa Fé em 1-1, eu tinha colocado vitória do Santa Fé. Se empata Cerro Porteño 1, Santa Fé 1, dá Corinthians e Santa Fé. Aí o São Paulo pegaria o Toluca. Entendi. Mas se o Corinthians ganhar hoje de 5, né? Mas olha, aí muita coisa pode... Aí melhor colocado, né? Aí já muda tudo. 5-0, né? Muita... O quê? O Corinthians tem que meter 5-0 para ser terceiro? Terceiro, primeiro, melhor. Estranho, né? Fala terceiro, primeiro, melhor. Né? Estranho. Pois mas é. Bom, mas aí já muda tudo, porque não, também tem os outros gols. Cada gol muda, a história vai mudando, é difícil, né? Só vamos saber na quinta-feira, quando acontece, acho que o último jogo, não é isso? Bom, Estádio 97 pela Energia 97 vem em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tome também de Esser, construindo com valor, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos, das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, hein? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt, aproveite. Também em nome de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Extra, você merece ofertas, né, Itaipava, para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. E vou falar da promoção da Pirelli, agora eu vou falar da promoção da Pirelli, que é a promoção Seja Original Pirelli. Aproveite, meu amigo, olha só, você troca aí os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3, é isso mesmo que você ouviu, o 4º pneu sai grátis na aí faixa, sim. É, na Ponte Preta, no Vasco, gratuito, cara, só a líder nas montadoras poderia oferecer essa promoção aí especial, essa condição bem legal para você manter o seu carro em dia, não é verdade? Consulte então os modelos participantes em toda a nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite porque, olha, essa promoção é imperdível. Seja original, comprou 3 pneus, o 4º é grátis. Promoção Seja Original Pirelli. E antes da gente partir para as outras agremiações, o Mano agora vem com um recado. Tive aqui no cartão Zoom, mano. Opa, vamos lá, vamos lá. É, Motinha, se liga só, hein? Boa, hein? Atenção, você, ouvinte do Estádio 97, hein? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quem não quer? Quer? Ah, lógico. Então se liga só como é fácil, Motinha. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto. Ganhe R$5 de crédito nele, sem pegadinha. Sem conversinha fiada. É legal, você vai pra lá, caramba, e ganha. Fácil, velho. Então baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, hein? E pra ganhar cincão, Motinha. Cincão de crédito no seu bilhete único, tá legal? Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, cara. Você nunca mais vai perder tempo naquela segunda-feira de manhã pra colocar crédito no seu bilhete único. Zoom salvou a tua vida, tá legal? É, porque tem coisa mais chata do que fila em metrô, velho. Nossa, e qualquer fala. Hora qualquer agora, lugar, hoje em dia no metrô lugar. Tem fila. Fila é uma grande porcaria, então não perca essa, Motinha. ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Não tem problema, vou soletrar pra você, ó. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Z-U-U-M. Quer saber mais? Acesse o site zoom.com.br/bilhete único. E lembrando, Domênico, o ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 dizendo a seguinte frase, anota aí, ó. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Não é que ele concorre, ele ganha, velho. Você ganha. Ganha sim. R$50 de crédito no cartão Zoom. Tá legal? Ganha 50, uma onça, Motinha. Quem não quer? Sensacional, mano, sensacional. Dudu. Olha, antes... Calma, gente. Olha, antes da gente... Já eu vou falar do resort do Estádio 97, hein? Vai ligando para reservar aí o seu quarto lá na Lotus Travel, 2896-4665. 2896-4665. Já, vou dar todos os detalhes aí do resort do Estádio 97, que será de 10 a 12 de junho lá no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Antes de a gente ir para as outras agremiações, o Mota poder falar também, o Benjamin vem com um recado agora de extra. Boa, Dudu! Fala. Olha só, amigão, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Então segura o coração, hein? Porque hoje é dia, minha gente. Olha, é dia de jogo e jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar Itaipava gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você, hein? Hein? É hora de organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos. Então você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com o Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer. Então, olha, presta atenção. Itaipava 350ml, leve uma unidade por R$ 1,99. Ou leve duas por R$ 1,87 a unidade. Ou leve três por R$ 1,64 a unidade. Itaipava Premium, garrafa 600ml. Você escolhe a melhor forma de economizar, levando uma, duas ou três unidades. Cerveja Miller, lata, 269ml, aproveite, hein? Aproveite os passos da economia extra e economize sempre. E você merece o Extra Gol, mas lembre-se, hein, Dodô? Beber só com moderação. Estádio 97. What the fuck, não? Palmeiras! Vou falar uma coisinha antes, só. Agora o César Cielo está fora dos Jogos Olímpicos. Tá brincando mesmo? É. Por quê? Rio de Janeiro. Ele não conseguiu índice. Jura? É possível, cara. É verdade. Não, é velocista. Velocista, não, tô falando. Mano. A idade pesa. É. Pra velocista, quem a idade que pesa. Se classificou foi o Ítalo, né? Manzini. Caramba, do Minas. Foi, né? Ele não. Então, Quer saber? Se eu sou do Comitê Olímpico Brasileiro, que se dane o índice. O César Cielo leva muito mais gente pra dentro de uma piscina, tá certo? Pra que pelo menos muito mais chance, lógico, também, né, eu acho. É, não, com relação ao... Ah, mas se o cara tá melhor... O nadador pode ser que tenha mostrado dentro da piscina que ele mereça. Mas, velho, é o César Cielo, mano. Você tá de brincadeira, mano. Imagina, mano. Os caras tão melhor, velho. Que melhor. Ué, já passou o tempo dele, velho. Coitado do menino aí, nem tem culpa aí, coitado. Devia estar até passando um pano pra ele aí. Mas, mano, o César Cielo, o cara vai comprar lá o bilhete, Domênico. Pô, vou ver a natação. É o Cielo que tá na raia. Vê se o Ricardo Prado foi aí, ô... É, uma hora... Mas o cara é bom, hein? Ricardo Prado é bom, né, mano? Vê se ele foi. Que bom o Ricardo Prado, gente. Ricardo Prado não... parou de nadar faz 30 anos. É, então, quem vai representar o Brasil é o Bruno Fratos e o Ítalo Duarte. Ricardo Prado. Né, é bom, o seu Rude, Bento. Tem graça. É, ô, seu Bento, e aí, hein? E nós? Tá aí, vocês, né? Tô preparando o time pra domingo. Não dá, deprê, Domênico. Você ligar a TV hoje, o São Paulo tá na Libertadores, o Corinthians tá na Libertadores, depende. Vocês não estão mais, mano. Depende, semana que vem pode mudar tudo. Não, né? Mas hoje. Aliás, essa semana ainda pode mudar alguma coisa. Não, pro Corinthians não. Não vai mudar nada. Mas tá vendo, vamos jogar com 10 volantes. Mas é o que vocês falam, pode mudar. Não. E no balanço das águas, tudo pode mudar. Não é verdade? Entrou. Eu acho que ele não vem. Não. E aí, seu Bento? Isso aí. Primeiro preparando. Tô tranquilo, né? Não. Ele não lê. Tem uma informação minha. Qual a informação? Hoje. Palmeiras fez uma proposta de 3 milhões. É porque ele não lê. Ele fica vendo o Excel Rose. Ele não acompanha. Você colocou lá. 3 milhões de euros o Palmeiras. fez uma proposta. 2 milhões de euros? Pelo Luan do Vasco da Gama. Caraca. Mas não sai por esse valor aí. O Luan fez uma proposta, 55% dos direitos é do Vasco, 45% é do Carlos Leite, que é o agente dele, e o jogador. Mas da segunda divisão, velho. Mesmo assim, Domênico, o Corinthians ele tentou no começo do ano. O Luan. E o Vasco fez jogo duro. O Corinthians também ofereceu aí um valor aí legal. Quanto, mas mano? É a única chance que o Vasco tem, Domênico Gato, de rechear o caixa. Então, 3 milhões de euros? Mas que não é? É pouco, mano. Esse moleque vale mais. Esse moleque joga bola pra cacete. Não sei, ué. Aquele zagueiro do Vasco. Não, ele é bom, mas para 3 milhões de euros é dinheiro, hein? Não, mas moleque. Como é não, bom. Não. É promissor, o moleque é novo, velho. Você é louco? 3 milhões e meio, quanto que dá de euros? Ah, é, mas o cara não vai entregar pra um cara do Brasil assim. Domênico Gato, se você parar pra analisar o Gil, que jogou muito no Corinthians aí, foi vendido por 10 milhões de euros. 3 milhões de euros para um moleque novo, como é o caso desse... O Gil é um zagueiro já que estava consolidado. 14 milhões? O Luan ainda é uma aposta. Mas agora sim, Dodô, ele pode ser vendido para fora por muito mais. Se ele fizer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro com a camisa de algum grande clube, se o Vasco quiser emprestar ou vender... Duvido que um clube lá de fora... Ninguém vai comprar lá fora. Vai comprar jogador da segunda divisão... Não, da segunda não, Benji. Mas o Vasco... 14 milhões de reais. Vocês não estão entendendo. O Vasco, gente, se ele vender para qualquer time brasileiro por essa quantia de 3 milhões de euros, ele vai estar rasgando dinheiro. O Vasco sabe que ele vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro no outro ano. O Luan, Domênico Gato, ele renovou o contrato recentemente, assim como o Nenê também. O Nenê também era um jogador que poderia ter deixado o Vasco e não deixou. Os dois renovaram o contrato naquela altura do campeonato. E eu tenho certeza que quando o Vasco voltar pra Série A ano que vem, ele vai conseguir um negócio melhor. É mais fácil você, numa dessa, e deixar o jogador mesmo lá na segunda divisão. Eu acho uma bela proposta. E o Vasco fazer, talvez, um caixa com ele quando ele voltar pra Série A, do que o Vasco vender por 3 milhões de euros agora e queimar dinheiro. Depende de cada bolso, né? Às vezes o time tá precisando de grana, precisa ver direitinho. 3 milhões e meio de euros nos padrões do futebol brasileiro é muito dinheiro. E a proposta que o Corinthians tinha feito, Benjamin, não é? Bela proposta. É sensacional. A proposta que o Corinthians tinha feito, Domênico, milhões de reais. Não era nem para comprar 100% dos direitos. O Corinthians ele tinha oferecido uma grana pro Vasco para que o Vasco permanecesse ainda com percentual de numa possível venda, o Vasco ainda ganhar um dinheiro em cima. E esses 3 milhões e meio de euros, Benjamin, que você tem informação, é total? Compra total ou fica um pouco com o Vasco? Então, 55% é do Vasco, 45% do Carlos Leite, do agente, com o jogador. E aí, esses 3 milhões e meio é para comprar de todo mundo? 3 milhões, não é 3 milhões e meio, 3 milhões. É. Ah, então são 12. Tudo bem, mas é para comprar o jogador? Comprar parte de todo mundo? É. Dá para comprar, né? Aí não sei que composição vai fazer. O Vasco... Todo mundo foi atrás desse... Não é que é um jogador. O Corinthians tinha tentado ele no começo do ano. Como o Dedé também era e hoje eu não vou emitir opinião porque vi muito pouco o Luan, não sei se é bom ou ruim. Eu vi uns 3 vezes. É bom jogador. Né? Eu acompanhei muito o Vasco ano passado, por motivos óbvios, que eu tava discutindo com o Benjamin, falou que o Vasco não ia cair, aí eu tinha que acompanhar o time do Vasco. Mas esse moleque joga bola, mano. Esse moleque e o Nenê, esses são os dois melhores jogadores do Vasco hoje, depois o Martin Silva. Então tá bom. Aí. Seu Beto, agora vamos ao Santos. Fantástico. Fala aí, bem. Opa, beleza, mano? Beleza. Também tem jogo, né? Santos Fagner, Santos e Santos, categoria de base do Santos tá aqui hoje, hein? Santos vai fazer uma coisa que só vi uma vez fazer até agora, que é poupar o treinador. Acho que só o Palmeiras fez com o Xangô. Não vai amanhã, Dorival? Vai ninguém, mano. Acho que não vai Dorival ninguém. Dorival não vai. Eu acho que amanhã não vai ninguém. Pô, acho que vai jogar o Modesto, amanhã vai cassete, velho. Amanhã. Dorival não vai o filho dele que é auxiliar. Santos e Santos do Amapá. Ah, Santos? Santos e Santos. E é igual o logo, Santos tudo, só Amapá, muda um... Gente. Tem uma baleinha lá. Muda uma bolinha em cima. Aí vai dar bolinha, tem? Olha uma baleinha. Até o símbolo igual. Mas eu tava vendo a reportagem desse time aí. Foi que eu vi? Acho que foi Record. Do Amapá esse time? É, quem colocou dinheiro nesse time aí, Domênico? Foi o empresário gaúcho. Tem futebol no Amapá? Não sabia que tinha. O empresário gaúcho comprou praticamente esse time aí. Ele colocou lá, fez um investimento, ele colocou um centro de treinamento ali. É até legalzinha a estrutura dos caras ali. Lógico, dentro das limitações financeiras que o time tem. Mas eles até que são bem aparelhados ali. Eles têm uma sala de musculação aí novinha. O centro de treinamento deles ali também é bacana. O objetivo desses times aí, velho, é tentar arrastar pro jogo de volta, né? Tentar não perder de 2 ali pro Santos matar o jogo de ida. E eles tentarem conhecer a Vila Belmiro. Mano, o Santos jogou de levar o time juvenil, acho que ganha dos caras, velho. Santos vai levar 4 jogadores do time B. Velho. Eles são campeões estaduais lá, né? Mamapá, hein? Não, lógico. Né? É obrigação, né? Mas o primeiro jogo o Flamengo perdeu por confiança também. Joga hoje, né, Flamengo? É uma porcaria também, né? Não é porcaria, né? Mas dentro das limitações que eles têm, comparado com o Flamengo tinha ganhado uns 4, 5. Perdeu de 1-0, né? É. E é complicado, porque se o Confiança fizer um gol aí no Flamengo... Ah, o Flamengo marca 5, 6, velho. Será? Ah, agora tá em melhor fase. Fizer um gol, põe 11 zagueiros lá, mano. Foi muito no começo do ano. É, porque eles podem até perder 2-1. Não segura, não. Sei lá. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Bom, é isso aí. Estádio 97 vai começar a partir de agora. Antes, a gente vai apresentar o Estranho Noninho. É o Caio. Caio, 29 anos, taxista de Franco da Rocha. E torce pro melhor, pro Palmeiras. Ah, meu Deus. E ele está aqui porque fechou lá, né? O resort do Estádio 97. Na promoção, fechamento do resort, ele fechou. E aí, Caio, beleza? Beleza. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Caio. Tudo bem? Tudo certo. Você ouviu aqui, você correu lá e já ligou, já fechou. É, foi minha esposa, é. Sua esposa deu de presente. Legal. Ela comprou de presente e depois que eu cheguei em casa ela falou, né? Legal. Falou, ninguém acreditou. Você nunca foi no resort? Não, nunca fui. E aí, qual a expectativa? Ah, cara, quero zoar muito, bebê. Ó, do Benjamin que você tem filhos ou Caio, não? Não, tenho no filho, não. Não, só. Recém-casado. Ah, você é todo dia. Casamento? É? Filho com passageira, assim? Não. Não faz filho com passageira, não. Tá doido. Caio, como é que tá a praça? Tá, cara, parada ali com árvore, com banco. Trocadilho, nota zero! Ah, mandou o juiz. Caio, como é que tá a praça? Ah, deu uma caída, mas graças a Deus não tem que reclamar financeiramente, não. Bom, a praça que deu caída ali também foi no Equador, vocês viram? 7.8 na escala Richter. Ah, é mesmo? 480 mortos. É mesmo? 480 mortos. Caramba, hein? Ali a praça caiu literalmente. A mano. Praça ali, ó. Terremoto. A praça. Falou. Ai, meu Deus. Olha os trocadilhos da praça que tem que entrar aqui. Mas e aí, ó, depois desse negócio do Uber aí, como é que ficou a coisa aí? Então, ela em Franco da Rocha não tem Uber, não, né? Tem Uber? Não tem, né? Pô, cidade do interior. Vai daí, pequenininha. Assim? Ah, quem vai colocar um carro Uber de 60 pau? Uber é uma carroça, velho. É, não, carro é de 60 pau. Quem vai colocar um carro de 60 pau pra rodar em Franco da Rocha? Que é muito ruim o asfalto. Qual que é o teu carro, ah, Caio, da praça? Eu peguei um Etios agora, mas não chega nem perto dos Uber que o pessoal coloca em São Paulo. É, os caras... E a estrada tá ruim lá? Ah, não é. É esburacado e assim, mas tem muito... Muita rua de terra. É zona rural, né? Tem muita zona rural lá, então... É, teve a chuva. Tem trator. O Uber lá é um trator. E o Verdão, Caio? Vamos passar pelo Santos ou vai ser difícil a coisa lá? Vi, então, mas é... Tava bom o Alione no meio, mas eu recebi agora no WhatsApp aqui, o pessoal falou que o Alione parece que torceu o joelho, né? É, sério? Ah, eu recebi. É, Benjamin. Mandaram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ixi, não, vai todo mundo procurar. Não, estou sabendo. Não, sei, eu recebi aqui no grupo do WhatsApp que eu tenho. O pessoal pegou e falou que ele torceu agora? É, deve ter sido uma meia hora atrás. Moiou, hein? Não, moiou não. O Palmeiras tem... Palmeiras tem elenco. Pera. DMX. Nossa, olha a imagem, o médico com a mão na cabeça, chorando. O Palmeiras tem elenco, não esquenta a cabeça. Ambulância, né, mano? No lugar da Leone, ele vai ser reavaliado pelo departamento médico do Palmeiras, né? Ele sofreu uma entorse. Agora é o tirateima, né? Amarelou ainda, mano. Ah, é, torcer o joelho vai amarelar. Tá com medo do Santos? É, com medo. Não, mas é pra ficar equivalente, daí vai ficar igual o jogo. Mas é melhor. Ah, com a Leone ia ser... Exatamente, com a Leone ia ser muito fácil. Ah, tá. É isso. Né? Vai pra cima, Sete. Sabe que na Vila Belmiro a última vez que perdeu, eu nem lembro, né? Pra nós. No Paulista. Já te lembrei, pra nós. Ah, 2011. Não. 2011, né? É, mas não faz mal. Faz tempo. Mal. Não, mas tá chegando. É, o esse jogo é muito perigoso pro Palmeiras, porque é um perigoso jogo único, né? Ah, na Vila. É a situação no Campeonato Paulista. Eu tô falando, é mais difícil. É um regulamento ridículo. A vez que o Santista presidente se sentiu tá mais honrado, Domenico Gato, com uma eliminação e com uma perda de título, foi aquela vitória do Corinthians lá com o gol do Ronaldo. É, foi 2010, que... né? Não, ali foi 2009. Paulista foi 2009. Mas ali, Domenico Gato, foi um negócio marcante. Porque tem derrotas que são marcantes, velho. Mesmo que você perca, você fala, mas pô, beleza. Sabe, e aquela do Ricardinho lá? É, então, também no Morumbi. Foi no Morumbi? Ali foi 2011, acho que foi. Tava com você. Foi 2011, não foi aquela do Ricardinho? Não, foi 2011, não. A do gol no finalzinho lá? Não, foi antes de 2011. Pra mim foi 2001. 2001. Tem final do Paulista aí. 2001. Foi isso. 2011, o Ricardinho depois do Ronaldo. Tô muito louco. Não, 2001. Mas essa de 2000 e... Eu já tava fazendo peça já. Essa 2011 também teve aquele Armeration, né? Foi a virada 4x3, tava o Neymar já. Isso, da dancinha, do Armeration. Dancinha do Armeration. Foi o último, a última vitória? Foi essa? Foi a última derrota do Santos na, no na Paulista. É. E foi pro Palmeiras. Foi pro Palmeiras. É, mas do Ricardinho não foi pior, não, mano. Do Botafogo foi pior em 95. É. Ah, lá foi pior. É, o Botafogo a mais ali foi brasileiro, né? Pacaembu, né? Ah, sim. Foi Pacaembu. Pacaembu. Né? Ali é, o Márcio Rezende também deu uma operada no Santos, hein, mano? É, mas nossa, deu um título pro Botafogo, um título pro Corinthians. Exatamente. Imagina, do Corinthians não. Do Corinthians não. Quem não fez por onde ali, bacana, foi o Inter que foi incompetente. O Inter foi incompetente. Ah, o Inter foi incompetente? Ah. Acho que foi. Ô, Caio, fica à vontade aí pra conversar com a gente, tá bom? Você é o estranho no linha aqui. Corinthians e Inter aí. Naquele campeonato. Beleza? Não foi a última partida, tá louco? Corinthians e Inter não foi a última partida. É, mas ajudou, né? Existiram jogos depois ali. Ah, teve aquelas coisas lá. De e o Fábio Costa, se ele tivesse tido a intenção de fazer o pênalti, o Tinga hoje não estaria andando. Ei. O Fábio Costa, esse ano, o Fábio Costa não dava uma entrevista há 2 anos, eu entrevistei ele no meu programa da Fox e perguntei do pênalti em 2005. Ele falou que fez. Ele falou que não foi pênalti. E eu falei, por que que o Tinga foi expulso? E ele falou que ele ouviu, disse a palavra do Fábio Costa. E na hora que o Tinga caiu, como ele, segundo o Fábio Costa, como o Tinga simulou... Falou que ele simulou? Deixa eu terminar o que o Fábio Costa falou na entrevista pra mim. Realmente? Que o Tinga pulou e saiu correndo e foi falar pro Márcio Rezende, não me expulsa, não me expulsa. Aí, ó. Ó, segundo o Rodrigo R3 falou que o Armereixa é 2010. Foi 1-0 pro Palmeiras. 2010? Não, foi 4-3, foi a virada lá, 4-3. Não, o Armereixa foi em 2010, a última derrota foi 1-0 pro Palmeiras em 2011. Ah, tá, foi. É. Bom, eu duvido. Bom, duvido isso aí. Eu tô te falando o que ele falou pra mim. Ah, Fábio Costa pode falar o que ele quiser. Porque ele tava no jogo, ele tava jogando pelo Corinthians. O Tinga saiu e foi gritando pra ele, não me expulsa, não me expulsa. Você acha que ele ia falar que foi pênalti? Vai falar que nunca foi, nunca vamos falar que foi. Você acha que foi pênalti? Fala sério. Pra mim foi. Ah, então tá bom. Pra mim foi. Tá. Agora, eu tô falando o que o cara falou, o Fábio Costa falou na entrevista pra mim. Ah, o Fábio Costa tá doido. Ah, mas do jeito que ele saía, ele devia imaginar que não ia ser pênalti mesmo, pra sair daquele jeito dele lá. Ah, tá louco. Vamos lá, vamos aos ouvintes. Lembrando que quem ligar aqui dizendo assim, proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit fabuloso com 2 desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Dizendo recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. O mano acabou de falar essa frase, hein? Eu repeti de novo pra você guardar aí, hein? Você ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Lembrando que todo mundo concorre também a um boné da Energia 97, uma camiseta do Estádio 97 e a um jogo de futebol de dados do Sem Parar. E lembrando que tem torcida Estádio 97 para o Campeonato Paulista, para a semifinal. A primeira semifinal marcada para sábado, Corinthians e Audax. Só para corintianos, claro, é evidente, né? Sábado lá na Arena Corinthians. O jogo vai ser às 18h30, é isso, né? Mas tem que ligar dizendo assim, eu quero ir na torcida Estádio 97 para você poder ir, tá bom? E lembrando que é uma vaga por pessoa e não tem conversa não, hein? Não pode levar acompanhante, não. Não pode, é vaga única, tá bom? Vamos pros ouvintes? Bora! Vamos lá, que o Asdrubal tá tocando, 3284-7097. Só aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate! Chocolate, quero café, alô? Alô? Quem fala? É Johnny. Fala, Johnny, tudo bem? Tudo bem, Domênico? Bom, Johnny do quê? É Johnny William. Johnny William? William do Santos Souza. Tá certo, quantos anos o Johnny? 27, Domênico. 2.7, né? Sim. E o bairro que mora? Eu moro aqui, o Dom Benjamin tá aí já, tá aqui, não? Tá aqui, tá aqui. Tô te ouvindo. Opa. Dom Benjamin, vamos ver se você sabe aí, é Vila do Castelo. Vila do quê? Do Castelo. Vila do Castelo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, meu parceiro, meu truta, meu companheiro, meu amigo, ou amigo ouvinte, é a primeira vez que liga alguém do Vila Castelo, é Zona Sul. É isso aí, Domênico, Domênico não. É, eu. Domênico não. Como assim, Domênico não? Foi bem, mas ele falou pra mim. Não, mas quem falou foi eu. Mas ele falou, é isso aí, Domênico. Não, tá errado. Mas falou. Foi mas tá errado. Tá errado, mas ele falou. Mas ele tá errado. Mas não quero saber, falou. Eu quero saber. É. Eu só quero saber do que pode dar certo. Legal, Hoje não só tenho músicas. Tempo a perder. Titãs. Titãs também. Mas tá na festa do Energia na Véia, viu, Titãs? Em junho. Falou uma frase, eu canto uma música. Agradecer o Guilherme aí. Tá. Trouxe um vinil pra mim. Um compacto. Porque hoje é o dia do vinil. Então ele trouxe o hino do vinil. Ele trouxe um vinil pra mim do hino do Corinthians. Guilherme, obrigado. Tá com uma camisa bonita do Borussia. Dia do vinil, aí. Tá certo? Obrigado, e o time, ô Johnny? É todo poderoso também. Chupa aí, ô trouxa. Aqui é Interlagos, viu? Zona Sul, Interlagos. É isso aí. Coringão, mano, Coringão. É nóis, mano. Ô, amigão. Quero ir na torcida Estádio 97, hein? Boa, garantiu tua vaga, mano. Opa, alegria, cara. É o seguinte, mano, ele tem que estar às 3 da tarde. Olha, marca aí, ô, Johnny. Tá, 3 da tarde. Você tem que estar no Hotel Pestana. Ele fica na rua Tutóia 77. Ele fica na esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, tá bom? Tutóia 77, né? 3 da tarde, só vai sair o ônibus de lá. Tá ok, então deixa eu anotar aqui. Anota aí, cara. Tutóia 77, tá bom? Tá ótimo, puta. Falou. Valeu, cara. Falou. Fala, amigo. É, daqui aí, a pouco, mano? Tem Corinthians e Cobressal. Mais um jogo pro Corinthians agora cumprir tabela na Libertadores. Mas é um jogo que pode causar uma interferência no confronto das oitavas de final, cara. Esse grupo do Corinthians aí, eu fiz uma simulação aqui. Sim. O Corinthians pode estar pegando aí diante dos adversários. Já fiz uma simulação que deu Corinthians e Nacional. Já fiz uma simulação que deu Corinthians e Racing. Fiz outra simulação que deu Corinthians e São Paulo. E fiz uma última simulação aqui, alterando aí o resultado. O Corinthians pega todo mundo? Não, mas é verdade. Essa última aí, o Benjamin Bach. Gol muda uma história. É, porque dependendo do que você colocar de resultado para um time ou para outro, você pode ter uma diferença aqui nos adversários aí na classificação geral. É por isso que você pode fazer essas alterações aqui que podem acontecer nessa última rodada. Mas, amigão, dos times que você tá vendo na Libertadores aí, qual que você acha que é o mais pedreira? Olha, eu acho que é o Nacional, hein? O Atlético Nacional da Colômbia? Sim. Também eu acho, né? Que... Assim, tô falando dos adversários que o Corinthians pode pegar aí. Não, mas esse é o Corinthians não vai pegar agora. Eu acho que seria, né, mais fácil pegar logo os Bambi agora. Entendeu? E já... Os Bambi? Se é que eles se classificarem, né? E já acabar com a alegria deles. Você queria os Bambi? É, eu preferia pegar já o São Paulo agora na próxima rodada. Mas, ô amigão, pra falar a verdade, eu acho que não seria tão interessante pegar nenhum brasileiro agora. Eu acho que qualquer confronto entre brasileiros... O Tite também pensa assim, o Tite não quer. Não, mas eu acho que não é vantagem, cara. É, vale mais a pena você pegar aí times estrangeiros, aí você pega um argentino, um uruguaio, um chileno agora na próxima fase, do que, sim, pegar os clássicos brasileiros, cara. Por quê? Ah, eu acho que é mais legal, cara. Já se matar brasileiro agora, fica um negócio meio chato. Pode falar? Eu acho, se fosse eu pegar o São Paulo agora... Mas é muito mais legal pegar numa semifinal. Por quê? Numas quartas de final. Mas São Paulo não vai chegar até a semifinal. Não chega tão longe, não. Não tem essa. A partir de agora, não tem essa mais. Ah, tem sim, mano. Quem pela simulação aí pode ter, na minha opinião, ter um confronto mais punk da próxima rodada é o Grêmio. O Grêmio pode pegar o Boca. O Grêmio pode pegar o Toluca. Pode pegar o Boca também. Pode pegar um monte de times, né? Agora, o Corinthians, eu concordo com o Jardim Castelo. Eu também queria pegar o São Paulo na próxima fase. É, realmente, também acho... Gostaria, né? Ah, mano, não sei, cara. Eu acho que é mais legal os confrontos aí dos brasileiros. Não. Peraí. Agora, mas, ô, mano... Eu acho que seria mais legal aí os confrontos dos brasileiros aí na semi, mano. Ô, mano... Fala aí, mano, tô ouvindo. Já pensou a final Corinthians e Palmeiras, cara, pra prestigiar aí o final do Paulista, cara? É, eu acho que é o confronto mais provável, mano. Apesar do Santos difícil, ter um time, hein, hoje mais encaixado que o Palmeiras. Não, não é difícil. Mas eu acho que o Palmeiras vai acabar empatando esse jogo na Vila. E nos pênaltis eu acho que o Palmeiras é favorito. Se esse jogo for pros pênaltis, o Palmeiras eu acho que ele leva uma vantagem. De novo, pra concordo exatamente com aí, você. Aí, Santista, a torcida corintiana também é nossa, então, hein? Não, não é torcida, é que eu sou um analista de futebol, eu sou um cara frio e imparcial. Eu vejo futebol sem aquele envolvimento emocional, Benjamin. Verdade. Eu só vejo futebol assim, mas é verdade, eu falo o que eu vejo, ó. Percebi. Time por time, Domênico Gato, o Santos hoje tá mais ajeitado do que o Palmeiras. Mas clássico, aquele negócio que existe, equilíbrio e tudo mais. E eu acho que o Palmeiras vai arrancar um empate lá na Vila. E no empate, aí, se o jogo for pros pênaltis mesmo aí, cara, eu acho que o Palmeiras é favorito. Equilibrado é, mas o Santos tem um estádio a favor, né? Agora nos pênaltis o Palmeiras tem mais chance mesmo. Mas então, parece, cara, que tem uma regra nova aí, o prazo só vai poder defender com um braço só. Pra ver se iguala. Boa. Ó, o Palmeiras que zoa na Santista. Que fácil. Se fosse bom assim, a gente tava na próxima fase da Libertadores, né? Ô, amigão, com relação aí à partida contra o Aldax, aí eu não vou nem perguntar, porque, sinceramente, o Corinthians vai passar o babão. Vamos vingar São Paulo, certeza. Não vamos, não? Com certeza. Vai passar o carro aí, não tem. Não vai ser menos que 3-0, não. Eu também acho. E, ô, amigão, infelizmente aí hoje foi detectado uma fratura aí no ligamento do tornozelo do Rildo, cara. E vai ficar possivelmente uns 2 meses fora. Coitado do Rildo, hein, mano? Que zica que o cara tá. É, mano. O cara nem voltou, né? Já se quebrou de novo. Não, já se quebrou, benzeu, não. Eu acho, né? Ele foi quebrado, ele não se quebrou, não. Para, acidente de trabalho. É, puta acidente de trabalho. É, opa, o treino do Tite, Não é igual o treino do Palmeiras lá, que os caras ficam só alongando, deitando. Eu vi alongar o Alione hoje, machucou o joelho. Eu vi o alongamento. Mas aí foi buraco no gramado. Ih, buraco em gramado. Acho que foi. Palmeiras não treina no estádio dele, ó. Nós temos centro de treinamento. Então, se é o estádio já é ruim daquele jeito, imagina o CT. Ah. Parece um ninho de topeira, mano. Ah, para de falar bobagem. Ó, amigão. Do Palmeiras, tá conheço sim, conheço sim. Você tem que lavar a boca pra falar do CT do Palmeiras, ó. Aquele pardieiro lá. Ô, amigão. É, o do Corinthians que é legal. O Corinthians é top. É, nossa, é top pra caramba. Lá na rodovia aí, Tom Senna, lá Mané. Embaixo. Que é aquele campo lá, tudo de barro. Ô, Mané, você sabe onde é o CT do Barcelona? Isso é legal. Você viu onde é o CT do Barcelona, seu nosso cego? É fora da cidade. É fora da cidade, seu nosso cego. Para. É fora da cidade. É. E ali tem um estudo climático que o solo é melhor ali, que o nosso solo é melhor. Que é. Mas você tá plantando lá ou tá treinando? Também, mas existem as duas coisas. Por exemplo, o estádio, quando, por exemplo, o Palmeiras ele sofre com isso. Em determinado momento do dia, não pega sol na parte do gramado ali. E o Palmeiras precisa ter uma compensação com luzes artificiais para que o gramado cresça da forma adequada. O gramado precisa crescer, gente. O gramado precisa se desenvolver. E quando você não tem o sol batendo ali, o gramado não cresce. O estádio do Atlético Paranaense era assim também, eles pecavam direto com isso. Eles tinham que gastar acho que R$100 mil para adequar esse sistema aí por partida. Por isso que eles colocaram artificial, não foi? Sim, justamente, porque eles quiseram evitar esse custo aí que o Atlético tinha de R$100 mil a cada vez que eles colocavam aquela luz sintética lá para fazer esse efeito do som no gramado. É, na Arena Corinthians ali e no CT do Corinthians ali na Rodovia dos Trabalhadores, já tem esse sistema aí, porque é a luz natural, Domenico Gato. Sei. O estádio foi projetado para que o sol bata de todos os ângulos, cara. Por isso não sofre com isso não, mano. Dá. Um abraço pro Niemeyer, que fez o projeto lá do CT do Corinthians. Fala, amigão. Mano, o que você tá achando do Guilherme, cara? É só eu que fico puto vendo o Tite colocar ele todo jogo, cara? Ou... Não sei, cara, que eu não vejo tanta gente criticando o cara. Mas, pô, tô vendo aí a crescente do Romero, não sei se... Talvez caberia alguma alteração. Sabe por quê? Ali. Sabe por tem o Marquinhos porque... Gabriel chegando, né? Sabe por quê? Porque no Corinthians, com o Tite, o Guilherme teve que mudar o estilo de jogo dele. Totalmente. Tá jogando mais pro meio, né? É, e o Guilherme tá tendo assim que marcar mais. Mas então... a partir do momento que ele não tá adequado ao esquema, se tem outro que tá fazendo a função que pode fazer melhor, eu acho que tem que trocar, mano. Pô, mas nem terminei. Ué, mas você justificou qual a alternativa que o Guilherme deu. Eu não justifiquei. Eu tô falando que o Guilherme jogava de uma forma totalmente diferente no Atlético Mineiro e agora ele tá se adaptando a uma fase nova. Bem. É, mas eu concordo com o ouvinte aí, o Guilherme tá destoando desse time do Corinthians. E pra falar a verdade, amigão, eu acho que tem quatro jogadores aí que a gente pode talvez aí questionar a titularidade. Sim, o Iago, e o Iago não tá jogando mal, não é que ele tá jogando mal, mas eu acho que o Balbuena ele é mais zagueiro que o Iago. Segurança nele, cara. Você pega, por exemplo, o lateral esquerdo, o Wendel, eu acho que o Guilherme Arana poderia, talvez, ali, alternar a titularidade com o Wendel. Concordo, eu acho que o Guilherme Arana é mais jogador que o Wendel. Ele avança mais. E não é que eu tô metendo o pau falando que o Wendel tá jogando mal, não é isso. Mas eu acho que tanto o Iago quanto o Wendel, eu acho que eles poderiam, talvez, participar alternar, de um rodízio, né, maior ali, junto com o Balbuena e com o Guilherme Arana. Por exemplo, o Guilherme, que você citou, sim, é um jogador também que eu acho que tá deixando a desejar. É, pra fazer aquela função, o Romero, quando precisa fazer e faz no lugar do Guilherme, eu acho que ele tem entrado melhor do que o próprio Guilherme. E o outro jogador, cara, que eu também não tô morrendo de amores aí é o André, mano. Também não, cara. Puta. Às vezes eu achava que ele ia engrenar, mas realmente a bola bate nele e... Puta, cara. É, mas não é que o André tá jogando mal. Volto a falar aqui. Esses jogadores aí não é que eu acho um absurdo, sim, o Tite não sacá-los da equipe titular. Não é isso. Mas eu acho que os reservas deles, eu acho que eles estão fazendo jus aí, talvez, por uma oportunidade. Eu também. Preferi o Luciano ali no lugar do André. Luciano, ano passado, estava no ritmo legal, entendeu? E esse ano ele não está tendo uma sequência, mas eu acredito que se tivesse uma sequência, seria bem, bem melhor do que o André, acredito eu. Apesar do Tite sempre queimar minha língua também, né? Ó, mas na boa, amigão, ó, Romero, Luke e Luciano, velho, é melhor do que Messi, Neymar e Suárez. Pra América do Sul, é a minha. Na América! Só o pau, Domingo. É, pagão! Momento fanfarrão! O seu recalque. Ó, Domênico, o seu recalque, velho, não deixa você concordar comigo. Para, vai. O seu recalque. O João tá quase vomitando lá em Barcelona. Não deixa você concordar comigo, mas você sabe que no fundo eu tenho razão. Mas que razão você tem? Nem o Benjamin te apoia. Deixa o recalque em casa, velho. Tá louco, mas o Benjamin olhou com uma cara que você não tem que ver a cara que ele fez quando você falou. É que o monitor tá obscurindo a sua visão. Ele fez um joinha aqui. Ele fez, sim. Ele quase vomitou ali no tablet dele. É, sim, vi. O Mano e o Domênico são os mais imparciais. Aí sim, rapaz, tem razão. Eu tenho mais imparciais. Mais imparciais. Obrigado, não existe. Obrigado, não existe, é verdade. Obrigado. Ah. Ô, Mano. Oi. Deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal da Uber aí também, cara. Ih, ó, o taxista tá aqui, velho. Vamos mandar o cara aí, o cara tá bravo. Tomara que você seja roubado por um cara do Uber. Não. Mas fala aí, mano, você é piloto do Uber aí? Sim, cara. Acho que... É. Eu já tô um ano aí. Sendo Uber? Sim. É. E a taxa tá muito alta, velho? Tá de graça, cara. Tem gente andando de Uber aí pra não andar de ônibus. Não, eu tô falando. Não, porque o cara da Uber, eles começam a cobrar uma taxa muito alta. Por exemplo, do taxista. Olha, quanto você tá pagando? Meu, uma 20%? Viagem, por exemplo, pra Guarulhos, eu trabalho com a Sportage, cara. E já peguei viagem aí da Paulista pra Guarulhos pra dar 70, 80 reais. Não, que eu tô falando quanto que você tem que pagar pro Uber. Não, o Moto ele tá questionando aí quanto o aplicativo te cobra. É 20%, cara. É, então. Porque os caras estão reclamando por causa disso, velho. Oi? Os caras estão reclamando por causa disso. Ah, mano, mas eu acho que até seria justo, mas eu acho que a tarifa teria que ser mais justa. Deveria ser. Ou igual a do táxi, um pouco mais caro, não mais barato, entendeu? Porque a gente não tem isenção nenhuma, é muito caro para se manter os carros, entendeu? Porque tem gente que trabalha aí. Não mexe que tá bom, não. Uber é muito legal, tá assim. Tá querendo explorar o carro. Não, você mas Uber tá falando dele, mano. Ah, mas eu acho bacana, assim. Ô, Benja. Tá falando do emprego aí cara, velho. Ó, numa corrida de 70 reais, o cara vai pagar família. 14 pro aplicativo. É alto, o valor é alto. Ele tem que custear o combustível, o pneu, a manutenção. É, não obrigado, você. Cara, eu vou aproveitar a rádio aí só pra falar. Cara, não é que tem Uber. Oportunidade, velho. O cara não é obrigado a ser Uber. A empresa tem uma... tá pagando pra trabalhar. A empresa tem um sistema. Ela não tá obrigando ninguém a trabalhar pra ele. Se o cara quiser, assim que funciona. O cara quer, não quer? É, quando o cara entra, ele já sabe. Tudo tem dificuldade. O taxista sofre em São Paulo também. Nossa, verdade. Negócio de alvará, né, cara? O taxista paga mó. Outro dia eu falei com um cara aí, meu, quanto ele pagava por dia o aluguel do táxi. Juro por Deus, é de cortar o coração, porque eu falei... Mas é frota, né? Como é que você consegue sobreviver, né? Como é que você consegue sobreviver? Porque é a mesma coisa que começar um jogo perdendo de 3-0. Já tá perdendo. Já começa o jogo perdendo de 3-0. Se ele não fizer, o dia é complicado, lá, é complicado. Agora, o Uber, cara, é uma alternativa. Eu vou te falar, eu pego muito Uber, cara. Eu acho legal pra caramba. Eu acho muito legal. Beijo. Também pega, o nosso ouvinte tem medo de falar por quê. Eu ando de moto, mano. Só assim pra aproveitar aí também, cara, assim que... A gente é muito dependente de avaliações, né? E tem cliente que acha que é a Uber que dá água, balinha, todos esses mimos, né? Mas é negativo, isso tudo é custeado pelo motorista, entendeu? E eu sei que tem alguns clientes que, querem água de gás, um negocinho assim. É mentira. Mas só pra saberem que realmente é custeado por nós, né? Você deu a sorte de não pegar o mano, é o cara fresco, velho. Ah, é? É mesmo? Como assim? Outro dia ele pegou um Uber e pediu pro cara perguntou se tinha manga desfiada. Manga? É. Aí ficou putinho com o motorista, brigou. Manga? Na hora de avaliar, falou que era péssimo. Domênico, você me conhece. Você acredita em quem? Eu acho que você tem mais razão, mano. É um lixo de gente. Eu viajei com ele. Quem é mau caráter? Eu tenho uma ideia, Domênico, que não é fraco. Você acabou de falar mal do mano agora. Agora você foi. Eu não sou fraco. Por que agora eu fui? Você sabe muito bem. Ué, eu viajei com ele, eu fiquei com ele. Veja bem que é mal encojadão, mano. É, você que deve ser. Nossa, olha, não tá bem limpo, hein? Deve ter avaliação negativa pro Taco. Entra lá, senta. Tem gol! Tem gol? Tem gol. Tem gol. Real Madrid 2. Tem gol de quem? Fala aí, estatística. Real Madrid 2-0 no Vila Real. É, tá encostando de novo. Johnny, um grande abraço pra você, tá bom? Um abraço, deixa eu fazer um merchan aí. Faz o merchan. Vai, tá mano, feito. Faz o merchan. Ô, mano, dá uma ajuda aí, Cabozano. Ó, vou te ajudar, hein. Puta, que valeu. Proteção. Para a sua proteção. Lembra, Plane Hood. Amigão. É, proteção, o nome da música. Ô, amigão, ó, proteção e diversão. Só com o Bozano. Boa! Proteção e diversão só com o Bozano. Quase, hein, velho? Quase não vai. Boa. Você ganhou um kit top com dois desodorantes, mais um par de convites para assistir esse filmaço aqui, ó. Batman vs Superman, tá bom? Show de bola. Zoom, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil. Bom? É. Bom? Ele falou no começo, Zoom. Com Zoom, é isso aí, velho. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Você ganhou você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom, tá bom? Obrigado. Aí eu fico na linha aí? Fica, como é que é? A primeira vez que eu tô ligado. Fica na linha, velho. Pera aí, segura na linha aí. Dá uma segurada aí, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço, hein? Ó, fica na linha. Deixa seu telefone com o Bap, que a gente precisa de táxi aí e a gente vai pagar com o abraço. Fechou, pra vocês é de graça. É Uber. Táxi é o Caio ali. É o Caio que tem táxi. É o Caio, velho. É o táxi preto, velho. Também tem táxi preto agora da prefeitura. Não, mas a categoria do táxi é melhor. Táxi é categoria D, profissional. Uber é B. Aí, B? Tá vendo? Chupa. Mano, motorista profissional. Mano, eu não tô aqui pra ficar olhando carta de motorista de... Ah, vocês estão contra o cara aqui, B, D. Pra mim tanto faz. Se for mais barato, eu vou, mano. Aí, Domingo? É. O cara vai ficar... Eu sou motorista. Olha a minha carta, eu sou carta D, mano. Fala, e aí, mano? Tá zoando, cara, velho. Benjamin. O cara trabalhou, velho. Vai ficar pedindo aí pro motorista te mostrar a licença, a permissão dele pra dirigir. Depois você se machucar no trânsito, você não vem chorar aqui, não, tá? Mano, é por isso que eu pago o DPVAT, velho. Aí eu vou lá no DPVAT lá e saco. Falo, ó. Tá bom. DPVAT. Quebrei o pé, mano. Vai lá, saca. Um abraço pro Jefferson. Jefferson, o taxista que faz as correrias pra mim. Jefferson, é nóis. Jefferson Satanista, é nóis. Seu estádio 97, né? Energia 97. Agora vou falar com você. Atenção, você que tá aí no seu carro, se preparando para viajar, mas sabe que na tua casa tem problemas de infiltrações, tem problemas de goteiras, tem problemas de umidade espalhado para tudo quanto é lado. Meu amigo, eu vou trazer um produto agora que vai exterminar esses problemas todos que você tem na sua casa e você vai proteger a sua casa. Como é que você vai proteger? Com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast, meus amigos, é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. Aliás, Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. Você encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site para você consultar. É o sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço pro Carlinhos, proprietário do Construjá Distribuidora. Boa, Carlinhos, muito obrigado pela audiência, hein? Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97, na Energia 97. Agora tem recado do Mano, agora vem falar de Bozano, mano. Opa, isso aí, Domênico Gato. Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto, a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, amigão. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman, Domênico. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de cebola refogada, sabe? Aquele cheiro. Mano. Nossa senhora, tem os caras que fedem demais, mano. Nossa, meu Deus. Outro dia, Motinha, eu abri a porta aqui, o Silvano Purim, ele transpira muito, Domênico Gato. Não faz. Como ele transpira alho. Nossa, então. Eu falei, nossa, que cheiro de vinagrete, vocês estão comendo um churrasquinho aqui. O Silvano falou, não, é minha transpiração. Falou, é que eu transpiro, seca. Eu fico com esse cheiro de vinagrete. Silvano Purim. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. Você nunca mais vai ficar com esse cheiro de vinagrete que você tem. E ó, Silvano, esses dois desodorantes vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Que inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. E além disso, você pode ter esse kit exclusivo com dois desodorantes, mais um par de convites para assistir o baita filme, hein? Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Você vai me perguntar, como eu posso fazer isso, mano? Como eu posso adquirir esse kit? Como, mano? Basta ligar aqui, Motinha. Basta ligar no Estádio 97 e falar essa frase aqui, ó. Qual? Proteção e diversão só com Bozano, tá bom? Proteção e diversão só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman, o importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto Cuidado de homem. Estádio 97. Fala, beijinho. Que você falou de cara que fede, mano. Mano. Quem que fede? O Ruizinho, não o Rui. O Ruizinho, que é filho do Rui. O Ruizinho. Ele fede? Não, calma. O Ruizinho me mandou um WhatsApp. Ah, um susto, velho. Benjan, não esqueça de falar do meu pai, o Rui. Estou no carro indo para o jogo do Corinthians. Fede? O cara... que meu pai cheira mal não é brincadeira. O filho não denunciou o pai. Tá aqui. Tá aqui. Ele não me deixa... denunciando o pai. Olha aqui. Benja, ele não me deixa abrir os vidros, mas o meu pai tá com manhaca. Nossa. Na hora do gol do Corinthians. Se ele me abraçar hoje, eu vou chorar muito. Sério? Um abraço pra todos vocês. Sou é verdade, mano? Esse é o Ruizinho, filho do Rui. Vocês conhecem. Tem uma ideia. Vocês conhecem o Rui? E aí? Ele sofre com isso, ele foi deportado dos Estados Unidos pelo mau cheiro. É sério? É verdade. Achava que ele era uma bomba. Pode falar. Fala aí, Benja, você conhece ele muito bem, é verdade? Não, fala sério. Não, o Rui é o seguinte... Fala a verdade. Não precisa mentir, não. Pode falar. Depois de uma hora e meia, eu não sei fedorento, que acontece, É? Cara, não sei, parece que ele tem... Fica aquela pizza embaixo do braço? Não, pizza não, acho que ele passa um urubu no corpo. Urubu? Não. Pô, mas urubu é muito pesado, hein? Não, é. Se o filho tá falando que tá no carro. Se o filho tá falando que tem uma ideia, ele fede. As roupas íntimas do Rui, a empregada não lava, ela põe fogo. É mesmo? Ainda bem que ele tem comprar. Ela tentou enterrar. Tem que comprar ela tudo novo, mano. Mas ela enterrava, mas aí. Depois... Ben, será que o Ruizinho, filho, já viu a capa do CD do pai? Olha, é complicado você tocar nesse assunto. Não usou o Rui, porque esse fim de semana. Ele ficou chateado, Esse fim de semana eu encontrei o Rui Maresias e falei do CD. E ele? Eu fui ameaçado. É mesmo? Ele falou assim, pensa ameaçado? Bem. Pensa bem. E o Rui não é pequenininho, se, não. Não, não é. Ele falou que se você tocar o meu CD ou você colocar a capa da foto da capa... Você morre. Hã? Morre, né? Ele não falou que eu morro, mas ele falou, falou essas palavras. Ele quis dizer que eu vou ter um prejuízo na face enorme. Na face. Entendi. Estádio 97 da Energia 97, em nome de BV Financeira, hein? Tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Em nome de Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Também em nome de Pirelli, hein? Promoção Pirelli. Comprou 3 pneus? O quarto é grátis. Aproveite! Vou falar agora para você do Resort do Estádio 97. Olha, o Resort do Estádio 97 está chegando. Vai ser de 10 a 12 de junho, lá no Bourbon Resort Spa, em Atibaia. Vai ser um final de semana muito legal. Um final de semana, eu diria que é um final de semana completo. Completo mesmo, ao lado da turma do Estádio 97. Um dos melhores resorts do Brasil, com todo o tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Por exemplo, teremos lá Campeonato de Futebol Society. Eles disseram que os uniformes são um espetáculo à parte. Top. Né? E você ganha o uniforme, viu? Sim. Você ganha o uniforme, hein? Só tem que levar a chuteira, né? Só chuteira, né? Só chuteira, Bá? Só chuteira. Né? Short, camisa... Não, tudo. Até não, pra goleiro. Meia, tudo? Meia, tudo. Calção. Só chuteira? Só. Que mordomia, hein? Olha, teremos além disso chuteira também... Chuteira de society, tá? De society. De society. Também teremos o Campeonato de Futebol de Botão. Teremos o bingo do Estádio 97, que é uma coisa que virou tradição já lá no nosso resort. Bons prêmios, hein? Teremos lá o futebol no videogame. Não adianta aquela molecada que vai lá brincar no videogame, ficar lá, quero jogar com o Mano, quero jogar com o Mano, quero jogar... Como é que eles fazem? Não é... Quero jogar com o Mano. Cadê o Mano, hein? Cadê o Mano, hein? Aí depois fica chorando e o Mano não tem pena, velho. Não adianta, não adianta chamar o Mano de pato, ficar criticando o Mano. O Mano é... Eu diria que não, é o Pelé do videogame. Muito obrigado, Domenico Zato. Sim, senhor. Porque eu já vi ele jogando. Mas só pega morto também, velho. Mano, eu só falo porque eu já Domenico, vi. Domenico, qual a edição do resort? Oitava. Nesses 8 anos, eu nunca perdi no resort. Nunca perdeu um jogo sequer. Nunca. Então, assim, teremos lá olheiros. Também bateu em morto, né? Não, tem uns caras bons lá que jogam, viu? Tem uns caras muito bons. Mas, assim, teremos olheiros. Aí, aquele que for o melhorzinho, a gente fala, não, você pode jogar com o Mano. Você pode, porque você tem um nível de jogar com o Mano aí, tá no nível... Tem um nível pra perder de uns 3, 4. É, de 1-0, 2 ou 3. Pra empatar. Tá naquele nível, né? Porque senão não dá. E teremos o futebol no videogame, muitos jogos, muito legal. Teremos Olimpiadas do Estádio 97, Motinha. Vai ser muito legal. Isso aqui é novo, hein? Nós estamos inventando essa agora. Essa edição, é uma edição especial. Edição especial de Olimpiadas lá, hein? Teremos os jogos da Cassineira, que é uma coisa muito legal, né? Teremos vários jogos da Cassineira, muito bacana. A galera do Estádio 97 vai estar já sexta-feira fazendo o programa ao vivo de lá, do Bourbon. Teremos a resenha do Zé, que sempre tem, né? O show de stand-up com o Rudy Landucci, ou seja, resort do Estádio 97. Muita coisa pra fazer. Mais uma vez, repito a você, final de semana completo. Final de semana pra muito legal. Pra toda a família. Pra toda a sua família. Teremos atividades para as mulheres, por exemplo, aula de zumba. Teremos lá aula de yoga e relaxamento. Yoga teremos, por exemplo, aulas de hidroginástica, tá? Adoro. Varrer a Fernão Dias. Não, não, mano. Aula de pilates, que a mulherada gosta, tá certo? Aula de artesanato, aula de maquiagem. Teremos lá oficina de culinária. É legal, hein? Pô, legal pra caramba. A mulherada vai lá aprender Você é sem casada pra agradar o teu marido? Exatamente. Ali, ó, a mulher dele. Exatamente, né, Caio? Aí, ó, sua mulher cozinha? Cozinha bem? Cozinha muito bem. Ela, compra uma na... ela vai fazer uma aulinha lá e vai aprender uma coisa nova. De repente aprende, Caio, coisas novas. Mó coincidência hoje, Caio. Que eu comprei uma panela. Hoje eu comprei uma panela de pressão, você acredita? Mentira. Verdade. Não tinha na sua casa. Ele vai fazer aquela piada velha, moto. É. Não cai nela. Lá vai. Lá, te derrubar. E o teremos moto já também. Comprei uma panela de pressão. Tem música pro panela de pressão? Só pra ver se eu cozinho mais depressa. Essa é a música. Comprei uma panela de pressão. Isso que ele tá falando que é pra família. Aí vem só pra ver se eu cozinho mais depressa. Além disso tudo, teremos lá exposição de ceramistas de Atibaia, exposição de arte francesa. Vai ser muito legal. Você não pode perder. O resort do Estádio 97, 10 a 12 de junho. Você pode parcelar em 6 vezes nos cartões ou no cheque, tá bom? Parcele, é muito legal. Faça agora mesmo sua reserva. Pega o telefone e liga lá. Pode ligar lá que, ó. O pessoal tá lá. Ligue já, o pessoal tá te atendendo agora nesse momento, tá bom? Ligue já. Olha só, 28964665, 28964665. Procure, por exemplo, a Paula. A Paula tá atendendo você agora lá. A Diana tá lá atendendo, tenho certeza. Procura a Diana. A Jéssica, o pessoal da Lotus Travel atendendo você para você fazer a reserva do resort do Estádio 97. Faça agora mesmo. 28964665. 28964665. Aliás, tem informações também. De repente você pode mandar um e-mail. O pessoal responde para você pelo e-mail. viagens@lotustravel.com.br é o e-mail, tá bom? viagens@lotustravel.com.br. Tudo isso tem o apoio de A Cassineira, também de www.edubotões.com.br. Grande Edu, um grande abraço pro Edu, gente boa demais. www.futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos por lá também, tá bom? E a equipe da Lotus Travel, que vamos agradecer eles também, que é muito legal. Resort do Estádio 97, de 10 a 12 de junho, você não pode perder. Certo? Sim. Então vou agora chamar um merchan aqui do Beja, que o Sombra acabou de chegar agora. Vou falar. E o Benjamin agora vai dar o recado dele. Vou falar. Vai falar de essa, Beijinha. Fala aí, vai, fala. Ô meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção, se o que você quer é morar ou investir bem, é essa que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Legal, é isso aí. Boa noite pra vocês. Tudo e certo, Sombra? Aí, gente? Sombra. Beleza, boa noite pro Estranho no Ninho também, o Caio Chiarada. Valeu, Caio. Boa noite. Obrigado pela sua presença aí, viu? De nada. É Caio Chiarada, tá? Chiarada. Chiarada. Chiarada, olha. A nossa produção, tenho certeza que isso aí é coisa do Mota. Eu? Eu tenho certeza. Vem coisa errada, é coisa do Mota. Eu tô quieto. Tá escrito, aqui, o que tá escrito aqui, cara? Não tem o I que você falou, não, olha aí, na fichinha aí. A ficha que o Mota fez. Eu. Aposto que, olha, eu cheguei tarde, mas não deve ter sido o primeiro erro do Mota na noite. Eu vou assumir a culpa, fui eu que fiz e ele tava do meu lado. Olha, Bá... Aí eu dei pra ele ler, eu falei, tá tudo certo os dados? Ele falou, tá. Olha, que bonito o Bá, né? Chupa. O Bá, ele gosta de assumir a culpa pelos outros. Chupa, o Bá, ele falou assim, é que o Mota já tá com, tá com dois cartões amarelos, aí o Bá vai lá e fala... Eu não tô sabendo. O Bá é uma madre, né, cara? Ele sai dois na rádio, ele fala assim, quem tá precisando colocar ponto na carteira, ele vai lá, ele assina. Ponto na carteira? É. Olha, eu quero fazer... E que bonito, Bá, ele assumindo agora, dos outros. Eu quero fazer agora um ato público em prol do Bá. Mas você vê, ele cobra R$100 por ponto. Às vezes, eu acho que a forma... Caraca. A forma como o Mota trata o Bá é muito feio. Feio, cara. Não me porque conforme. O Bá é o único programa do mundo que a produção é um integrante do programa. Exato. O Bá, fora do ar, tem uma importância fundamental. Claro. Fundamental. E o Mota, a forma como ele trata o Bá é feio. Assume as suas multas, por isso você fica aí. Não, fica feio, né? Fica feio. Que horror. Falar em feio, e o Cielo não vai nadar na Olimpíada, você viu? Ele pediu perdão, você viu? Como pediu perdão? Amanhã é quinta-feira, o que o Cielo tem que fazer? Ele tem que ir lá no Parque São Jorge, 7:30 da manhã, mas tem que chegar às 7:30 mesmo, porque às 8 já tá lotado. Cara, o cara não se classificou, meu. E pedir a bênção pro Tite. Por quê? Porque aí o Tite ele vai fazer uma prece e vai colocar a mão no peito do Cielo e vai jogar pra dentro do peito dele, sobrar mais dois pulmões. Ah, é? Ou seja, ele vai ficar com quatro pulmões. Com quatro. Não precisa nem tomar doping, cara. Você tem uma ideia, Sombra? Se ele der uma puxada com quatro pulmões, ele consegue fazer quatro chegadas de 2 km sem pegar respiração. Mas agora já foi, a seletiva já foi. Então. Demorou. A seletiva já foi. Não olha tem a cara jeito. De loser aqui, ó. Tá aqui no Globo Esporte, ó. Cara de loser, ó. Brincadeira. Campeão olímpico, César Cielo não se classifica pro Rio 2016. Não, aí, mas é abre triste, aspas. Peço desculpas. Então, mas é quem não que ficou emocionado com a vitória do Cielo? Não, mas é isso que eu falei, Sombra. É? Mesmo sem índice, eu se sou o Kobe, sei lá, eu posso. Você dá um jeitinho. O Kobe é amigo meu, o Dux. Não. Eduardo Kobe. Não é isso. Kobe. Abraço pro Dux. Não é um abraço isso. Pro é o Comitê Olímpico Kobe. Brasileiro. Eu arrumo alguma coisa, Sombra, pro Cielo tá nas Olimpíadas. Ah, o cara tá. Que vai comprar ingresso pra natação, velho, com todo o respeito ao menino que entrou no lugar dele aí na seletiva. O cara não vai comprar e falar, o Ítalo que tá na raia 6. Ah, mas se o cara ganhar, o cara tá melhor, velho. Ah, mas vamos falar, olha, o Ítalo na raia 6. Então, mas não é o mesmo impacto, velho. Se é o Cielo que tá lá mijando na água e ficando aquela mancha azul. Por exemplo, se o Galvão estiver narrando a final das Olimpíadas, se é o Cielo que tá na raia. Primeiro que se é o Cielo, Galvão que narra. Ele vai nadar naquelas raias do meio, né? Agora, se é o Ítalo, ele vai mandar pro Luiz Roberto. É verdade. É verdade. Eu não é. Eu tô mentindo. Aí quem é que vai narrar isso aí? Pô, mas eu acho o Luiz Roberto um baita narrador. Puta narrador. Acho um baita narrador. Além do que é um cara muito gente boa. Aliás, os três narradores que, assim, veja bem, eu acho o Galvão muito bom, hein? Obrigado, amigo. Mas eu acho que daqueles, assim, menos badalados, três narradores eu destaco. Luiz Roberto, Milton Leite, quem é outro? Não, cara, aí que tá. O Milton Leite também, tudo bem, mas acho que já passou um pouco a onda e tal. Mas ele é um monstro. Luiz também. Roberto, Paulo Andrade e o Vilani, Gustavo Vilani. Ah, o Guga é monstro. Eu acho monstruoso. E, ó, acrescento mais um aí, ó. João Guilherme também. João Guilherme é monstro. Não, mas não, aí é questão de gosto. Eu acho que esses três que eu te falei estão no. O Gustavo Vilani e o Paulo Andrade, eu acho muito. O Guga é monstro. Muito bons mesmo. Muito bem, Estádio 97, então, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Guga é São Paulino? Não, não sei que time o Guga torce. Também narrador não sei, geralmente não tem time, né? Ah, não, mas... Pô, olha, quando ele narra jogo de São Paulo... não sei. É uma emoção? Não, eu não sei, gente, eu não sei. Acho que deu uma ideia não entender, sei. Não, aliás... Não deu nada a entender. Uma porra, o cara meu. Ah, bem, né? Não, quando o cara é profissional, o cara... Não, tem que narrar, ué. Ô, Motinha. Sim. Tem notícias? Não, né? Vamos falar do São Paulo, chefinho. São Paulo que joga amanhã, né? O jogo da vida do semestre do São Paulo. E o Balsa aí tá fazendo... escondendo o jogo, viu? Escondendo. Porra, ele esconde tão bem que eu só vi o jogo duas vezes esse ano. Ah, para, não. Ele esconde tão bem que eu vi só na semana passada. Não dá pra dar notícia do São Paulo. É muito deprê, velho. É deprê. Você é muito deprê, velho. Ah, deprê. Você parece aquele cara, ó céus, ó vida. Você não acredita. Ô, Domênico. Tem que acreditar, velho. Você lembra do incêndio do Joelma? Certo, lembro. Então, se o Mota estivesse lá embaixo vendo o incêndio, ele falou assim, nossa, olha as pessoas querendo tomar um ar. Não, velho, mas o São Paulo joga com dois resultados desculpa, possíveis. Desculpa, quem teve vítimas lá, mas ele ia falar, nossa, olha as pessoas, olha, será a fogueira de São João que estão fazendo? Estão tomando um arzinho fresco. Olha, eles querem ar. Então, o Lugano é o que não vai ter lá. Delegação, né? É que fica dourando a pílula. Eu sou São Paulino e não é pra... Olha, se o meu filho for feio, eu falo, meu filho é feio. Se o meu filho for falar, bonito, eu falo, bonito. Pai nunca você fala entendeu? Que o filho é feio. Não vou ficar lá falando, não, nossa... Não, pai tem que falar. Ah, meu pai filho não morou, fala. Fala. Nossa, meu filho é o mais bonito ninguém do fala, mundo. Ninguém fala, vai, vamos falar, nossa, o cara é um idiota. Ninguém fala que o, pai, que o filho é feio. Vai. Fala assim, cara. Ah, nunca ouvi um pai falar... Fala na frente do filho. Ai, que bonitinho. O Zé. Não, o Zé nunca falou isso. O quê? O Zezinho... O Zé, não é que o Zezinho não é feio, mas ele falou assim, se o Zé tivesse um filho feio, o Zé ia falar. Não, mas é que tá, ô Sombra. O Zé ia falar. O pai, ele precisa às vezes colocar na cabeça do filho. Até porque o pai tem medo da mãe, velho. Ele pode ter outras qualidades, mas se o filho é feio, eu concordo com você. Vê o RG. O RG, ele fez um book quando ele tinha acho que 3 anos. Imagina um book do RG. Era aquele que tinha o carneiro colorido? Mas a questão lembra do carneiro colorido? O RG de piloto de Fórmula 1. Ô, mano, você fez aquele book do carneiro colorido que tinha? Já botava a roupinha de marinheiro dele por dentro da fralda. Sim. Mas olha, o São Paulo não é uma criança feia. O São Paulo é uma criança bonita, mas tá todo esfolado. Sofreu um acidente, tá com uma cicatriz que vai de ponta a ponta na cara. É o Ribéry. Tá feio. Caiu de bicicleta. São Paulo é bonito, mas tá feio. Tá feio demais. Não, mas é uma cicatriz igual a do Tevez, velho. Ou seja, é reparável. É. E aí, Botinha? Então, o Baus aí tá escondendo o time. Ele até brincou que falou que vai escalar 5 volantes no jogo. Tá São bom? Paulo tem 5 volantes? E nenhuma direção. É. Eita, meu Deus do céu. E aí? O São Paulo que vai pro jogo aí bem na hora, né? Vai subir lá pra La Paz. É. Bem na hora pra não afetá-la. Mas né? Falam que essa é a tática mesmo, Motinha. Pro cara não sentir... Sentir menos, né? Tem que chegar bem na hora do jogo mesmo aí pra jogar e ir embora. É mais ou menos assim, né, mano? Se tem uma má notícia pra falar pra pessoa... É. Você não liga pra falar assim... Ó, você pode vir aqui, vou te contar uma má notícia, né? Tem algo muito ruim pra te falar. Vem. Ah, mas vem aqui, não te falo agora, falo só depois. Aí você fica já se adaptando àquela situação ruim. Má notícia é que você chegar e falar estampar, né? Tá, tá de pá! Sim. De pronto, não vai preparando que não vai adiantar sem nada. Sem rodeios. Sem rodeios. Ô, chefinho, dizem que... Tem que chegar pro pulmão dos caras lá e falar assim, ó, ferrou, amigo. Nos bastidores aí, o Aidar estaria mandando e-mail pra todos os conselheiros aí. Você recebeu? Não, eu não sei que não sou conselheiro. Ah, é adjunto, desculpa. Eu não sou sócio de São Paulo. Ah, não? Não. Olha direitinha pra alguém convidar ele. Vem cá, não, não tem dinheiro pra ser. Você toda essa vida... Você gastou tudo em viagem. Então, né? Gastei. Milhões em viagens, roupas de grife... E não tem. Mas não agora tem eu tô numa. Eu tô que nem o Brasil, eu tô quebrado. Ah, mas o São Paulo não foi fundado hoje. Eu sei, mas. São Paulo tem o clube há muitos anos. Porque tinha outras prioridades. Ele sempre ficou preferindo a camisa polo dele lá da. É, de onde mesmo que você compra, né? Da Burberry. Da Lacoste, né? A não ser que o Benja diga que é fria e não sei se é fria mesmo. Fria não é. É. Fria não é. Porque você pode desligar o ar-condicionado do estúdio e deixar ele com a camisa dele que vai gelar mais que aqui. Nossa. Cada camisa. Até o jacaré da camisa dele tá com gripe. É duas vezes mais caro que a mensalidade do clube. Sombra! Ah, essa dele é fake. Que feio. R$9,90 ele comprou 4. Olha o jacaré, parece uma lagartixa. Igualzinho. É estranho esse jacaré, meu. Acho que é. É estranho, cara. Oh, olha direito, tem 3 patas mas só. Mas que é uma iguana? O que é isso aí, velho? Um lagarto. É um lagarto? É uma lagartixa? Uma carne louca. Outro dia o Mota chegou com uma sacola, velho, saindo fumaça. É. Eu falei, nossa, tá transportando o quê? Órgão aí dentro, Motinha? Com gelo seco? Era a embalagem da camisa. Pô, dá pra fazer criogenia mentira. No armário do Mota, cara. Então, ele tá pedindo aí, chefinho, pra não votarem na expulsão dele, né, velho? Tá fazendo um lobby aí. Ele pode ser expulso, São Paulo. Mas será que os conselheiros... Mas o último tentou mandar e-mails aí, conversar com os outros pra fazer nome um elo, deu da certo. Minha carteirinha. Em nome do meu pai, do meu da minha mãe. Meu pai foi presidente. É. Eu fui presidente. Não, mas quem vai falar são os conselheiros, né? Mas será que ele tem direito à defesa? Todo mundo tem direito à ampla e legítima defesa. Pô, o Nardoni não teve? Todo mundo teve. Até o Domênico tem. Pera, o Domênico. Não preciso ser defendido, não fiz nada pra ninguém. Se procurar, a gente acha. Se procurar, acha. Então é isso, né? De São Paulo é isso aí. Você nunca matou ninguém e fugiu, Domênico? Mesmo que de maneira involuntária? Falou. Oi, do Palmeiras, o Alione sofreu uma contusão. Entorse. No joelho. Ainda não sabe ainda qual a gravidade, né, Dodô? Não sabe ainda. Vai fazer exames. Mas eu acho que ele não joga, não. O que é mais grave não é a lesão, é ser tratado pelo DM do Palmeiras. De novo, você que se não, traz. Mano, não deixa quieto. É o Mano fazendo amigos. O Alione falou, doutor. Nobrinho curtiu agora. E é isso só do Palmeiras? Nossa, quando o Palmeiras joga contra o Santos no domingo? Exatamente, 16 horas. É o clássico, 4 horas. É o jogo da TV, né? Tá bom, é isso aí, lá em torcida Santos. Torcida única. Né? E olha, hoje não veio a avó nem o Azedão. Estariam eles no motel? Acho que possivelmente. Possivelmente. Mas com mais gente, a véia gosta. A véia gosta. A véia é swingueira, velho. A véia é swingueira. E a véia ultimamente, ela anda assanhadíssima. Nossa, aí como, hein? É isso aí. Fala, Dodô. Não, o rapaz aqui... E rapaz? O Ribeiro aqui, o Thiago, né? Que mandou o seguinte, que queria que a gente colocasse a música que... Um sucesso da Palhaçox. Queria que o Benjamin avaliasse se ele gosta da banda dos caras, que chama-se Whisky e Piranha. Mas cadê a música? Não. Aí, né? Tá aqui? Por aí, deve Ah, aí. Então eu vou caçar a música. Whisky e Piranha é Brinquedo Proibido o nome da música. Tá bom. Não. Tá no YouTube. Não, é verdade. Essa música foi lançada de manhã no programa do Palhacinho. A gente achou que isso devia passar pelo crivo do Benjamin. É. Porque é o Benjamin grande, conhece de rock, né? O Benjamin e os caras são um rock mais pesado. É verdade que você foi convidado pro The Voice, legal. Estados Unidos, pro lugar lá do vocalista do Maroon 5? Puta, pode falar. Lavini. Adoraria. Seu sonho não seria ficar girando aquela cadeira, apertando meu, lá? Não, pode falar. Eu adoraria. Seria o quê? O jurado desse? Ser jurado desses programas, que nem o Sacomani. Mas pra descer a lenha, você desce a lenha. Com certeza. Você ia arregaçar os caras. Juro por Deus. O cara vem cantando uma música sertaneja, você ia arrebentar o rapaz. Você não queria nem saber se o cara canta direito. Se você perguntasse pra mim, você tem esse desejo? Eu falei, fácil. Adoraria, velho. Ídolos, esses programas aí. Aquele Qual é a Música? Você gostaria de ter participado? Adoraria, cara. Qualquer programa de música eu adoraria fazer, mas esse especial de ser jurado. Não, mas você gosta daquele perfil mais trash. O The Voice você não pega os caras trash. É os caras bons já. Ah, mas também é legal. Vamos ver se você vira a cadeira. As coisas mais trash. Você vira a cadeira? Vamos ver se você vira a cadeira. Vamos ver se você vira o microfone, né, no caso. Vamos ver se você vira o microfone. The Voice com Benjamin Félix Brown. Legal. Lançamento da Palhaçox. É pesado. Chupa Iron. Chupa Essa é a faixa 2. Essa é a faixa 2? Não, a faixa 1 é Brinquedo Proibido. É Brinquedo Proibido. É Brinquedo. Calma. Vou mostrar a faixa 1. De novo, o Mota cometeu um erro absurdo. Pronto. De novo. Agora sim. O Mota, vamos lá. Achou? Aí. Beija de costas ainda. Eu chavequei uma garota, que por sinal é bem gostosa. Eu reparei na sua roupa, além de tudo é vaidosa. Blusinha decotada, calça branca bem colada, unha vermelha bem pintada, e uma bunda empinada. Mas tudo que é bom dura pouco, felicidade de bebo acaba na ressaca. Tirei a minha roupa, feito louco, a mina era maravilhosa. Benjamin, essa menina. Benjamin, virou o microfone ou não virou o microfone? Você virou o microfone. Olha, eu virou o microfone. Virou, virou, virou. Tem uma banda, tem uma banda tradicional aqui, que é no mais no meio alternativo, a galera. Eles culpiam os caras demais. É mesmo, é? Que é o Matanza. Matanza? É. Já ouvi falar. Matanza é legal, que tem uma pegada assim. Ah, mas os caras humor, culpiam bem. Mas os caras culpiam bem, mas é legal, assim. Tá mal gravado, né? A qualidade, vai ser mal gravado, não a sei. A qualidade é ruim, tá sujo e tal. Mas é legal, tem a guitarrinha distorcida. Vai trazer o CD aí pra nós. Mas copia muito o Matanza. Meu Matanza Deus. Matanza tem... A menina tem um brinquedo maior que o meu. Meu Deus, tem um brinquedo maior que o meu. Isso aconteceu! Tedesco sabe, né? Essa menina tem um brinquedo maior que o meu. Silvana aqui da rádio falou que tinha acontecido com ele 3 vezes. Três? Silvana a primeira vez falou, véi, olha. Silvana no tempo que tinha desse tipo de brinquedo na Avenida Morumbi, né? É, e ele brincou muito. Ah, brincou muito. Mas você era solteiro. Você era solteiro. Aí podia experimentar coisas novas. Ó, deixa eu te falar. Quem nunca, vai? Vê se... Né, Domingo? Ó, vê se você acha aí uma música do Matanza... É. Que fala, o que eu gosto é do que faz mal. Ah, é? Essa é boa, hein? A produção vai conhece? Procurar. Conhece. Essa música está aí, você vai ver como os caras copiam uma outra. Vê se você acha aí. Até a voz parece. Tá, tudo bem, qual que é mais assim? Não dá pra tirar a originalidade da letra. Sim, é legal, mas se você ouvir uma canção é igualzinho. É. Mas é legal, é divertido. Essa você aí... vai fazer um concurso de calouros do estádio, né? É. Eu adoraria ser. Acho que seria sensacional. Fazer uma ideia boa pro resort aí. A ideia é boa pro resort. A gente já fez um resort. Aquele programa que a gente foi lá no EMT, não foi? Isso, foi legal pra caramba, lembra? O pessoal tocando os hinos ali com a banda. Foi bacana. Aliás, um abraço pro Célio lá do EMT, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Vamos pro telefone 3. E o Guga 2... te mandou um abraço. E velho. Tem outro. Um abração pro Marcão, pro Ribeiro, pro Guga Vilani. Guga Vilani? Um abraço pro Guga aí, parceiro. Valeu, cara. Um abraço. E tem outra coisa. Quem faz um som desse também há mais de 20 anos é o velho As Vídeos do Paulão. Ah, eles tocam aqui. Mais sim, nessa sim. Pegada. Tem as do Paulão. Mas não é imitar, acho que é um estilo de rock, né, de se fazer. Mas é lógico. É o estilo dos caras tocarem assim. Por exemplo, o Iron, ele imitou quem, Beja? Ninguém. Não, você não sabe. Estilo próprio. O heavy metal foi inventado pelo Iron. Quem que inventou o heavy metal? Na minha opinião foi... Quem foi a primeira banda? Na minha opinião, o Black Sabbath. Ele imitou o Black Sabbath. Aí os caras começaram a pegar uma pegada nesse... Não tem nada a ver, Iron Maiden com Black Sabbath não tem nada a ver. E o Motorhead depois? Não, olha, a gente o Motorhead depois, mas também não tem nada a ver com Iron Maiden nem com Black Sabbath. É diferente. O Motorhead é muito mais uma banda de rock and roll do que você compara o seu tipo de som com Iron Maiden? Antes nenhum, depois apareceu um monte de banda querendo imitar. Tipo Metallica. Tipo Estádio 97. Metallica igual? Apareceu um monte de banda. É um monte de banda que acaba. Uma banda apareceu, uma banda alemã, Halloween, quis imitar o Iron, mas não chegou perto, não. Slipknot? Não, tem nada. Não, mas aí é outra história. E o AC/DC? Perguntando. Quem apareceu primeiro? AC/DC nunca foi uma banda de heavy metal, mas é rock, né? A banda de rock and roll. Igual o Motorhead é um rock and roll um pouco mais pesado. Paulinho Heavy disse que não, Motorhead é heavy, pera. Não é. Lógico que é, Benjamin. Tem som do Motorhead, você vai pegar... É pesado os caras, velho, como assim, não é? É pesado, mas não é um heavy metal, é um heavy metal. Como assim não é heavy metal? Heavy? Só quem gosta de heavy metal vai escutar esse disco. É meio gospel, né? É um rock and roll pesado, assim. Tem. O Iron Maiden é heavy metal? Então o Iron Maiden também não é? É diferente, o Iron Maiden é heavy metal. Se o Motorhead não é heavy metal, o Iron Maiden também não é. Só o Iron toca heavy metal. Não, é isso. Pronto, chegou... Com moto não dá pra discutir. É que são vários segmentos, isso é que nem música eletrônica. Tem quem não conhece música eletrônica acha que é tudo igual. Ah, grosso modo, ele não conhece nenhuma, vai achar que é tudo... A gente não pode falar de nada. Não é, tem as suas variações, né? Tem as vertentes, as variações. É verdade. Ó, vamos ver se tem ouvinte no ar. Mas essa história do concurso, ele tem que amadurecer. É legal. Ele tem que amadurecer. Boa. Pra ontem. Não é não? Opa. Opa, isso aí vai dar um gás, hein? Isso vai ser legal demais. Vamos lá. Não dá pra vocês copiar aí, ô babacaiada. É. 3, 2, 1. Parem. Faz como a gente... Pera aí. Onde é que vocês pensam que... Alô? Alô? Não. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Agora foi. É o William. William. É o William do quê? William Jonas. Jonas, só isso? Do Santos Silva. Três vezes sem juros. Não é o William Jonas? É. E quantos anos você tem? 36. 3.6. E o bairro? Vamos ver se o bem já é certa. Vamos ver. Mauro. Como? Qual? Jardim Luiz Mauro. Jardim Luiz Mauro? Jardim o quê? Luiz Mauro. Jardim Luiz Mauro. Ah. Isso é nome de jogador atualmente, né? Luiz Mauro é nome de jogador. É nome de jogador, mas é a primeira vez que liga. Alguém lá? Se não me falha a memória, porque eu trabalhei perto em Ferrari e Vasconcelos. Será? Caraca, é o GPS mesmo. Né? Aí eu não morei, aí eu não morei, eu trabalhei aí. Pô, meu amigo que é a polícia, o Rubinho, trabalha lá, mano. Em Ferraz. Ele falou que quando o cara some lá, pra que você possa dar queixa depois de 6 meses. Como assim? Que assim, mano? Sua some é verdade, velho. Por quê, mano? Ah, Matinha, em Ferraz e Vasconcelos, o que mais tem é gente que some, velho. Se você for dar queixa de um cara que some 4 horas, mano. Oh, o cara fala, só é dado como desaparecido aqui depois de 6 meses, velho. E a família não acha, né? Caramba, velho. Um abraço pro Pedrão, sogro dele aí também. Pra meu Karen, Deus pra todo Deus. Mundo. A Pietro. Pior que você fez brincadeira, mas, olha. Nessa cidade, nesse país, meu amigo. Ó, o que tá sumindo de gente por aí, mano? Brincadeira, né, cara? Tá subindo mais que emprego. Benjamin, que de vez em quando também, se ele não tiver com o celular na mão pra poder ver onde ele tá, se largar ele, por exemplo, pra tua pé, demora uma semana pra voltar. Senta e chora. Demora uma semana pra voltar. Eu, né? Eu. Não dá certo. Você não nasceu, eu já descia aquela Silvio Romero ali de ponta a ponta. Ali na Serra de Bragança. Era o rei do pilequinho. Ah, comia um dog, comia dog em toda a noite. Aquele dog ali é da hora, hein? Aquele dog lá da Silvio Romero. Tá louco, saudade. Agora vamos dizer que na Silvio Romero tem o melhor dog do mundo. Do mundo eu não sei, da América Latina pode ser. Ó, o PJ Clark, de Nova York, ele inspirou o lanche do dog da Silvio Romero. Ah, é? Porra. Meu Deus. Meu Jesus amado, hein? Os caras falam isso com a mais, né? Ô, velho, time. Eu estou passando por dentro do trem, cara. Eu estou passando aqui em frente ao Taj Mahal, velho. Esporte Clube Corinthians Paulista, Taj Mahal? É isso aí, velho. Busca Taj Mahal. Palácio de Mármore. É, quem fez o Taj Mahal pagou por ele, né? O Corinthians também tá pagando. Ali não foi dado, não. Mas eu não disse que não tá. Não, mas você insinuou. Se quem fez o Taj Mahal pagou por ele. Não, mas você insinuou a porra toda aí, mano. O Corinthians tá pagando o bagulho lá. Eita, que mimizinho. Essa carapuça, viu? Não, não é carapuça, não. Que o senhor foi covarde e leviano. O senhor foi. Olha. O senhor fez uma insinuação de que o Corinthians não tá pagando. Senhor, o Corinthians não, senhor, não, senhor. O Corinthians tá pagando em dia ainda. Se eu falo amanhã, olha, será que aquele cara pagou pra aquele apartamento? Você não tem por que chegar e falar assim, ah, mas o meu eu paguei. Não, mas você fez uma insinuação, porque a gente tá falando do estádio do Corinthians, você vai lá e solta. É, porque o Taj Mahal foi pago, o do estádio do Corinthians também tá sendo. Ô, mas amigão. Oi. E outra, mesmo que não tivesse, mesmo que o Corinthians deixe de pagar o estádio, cuidado, que, cuidado, que, não seja vítima das suas declarações. Não, mas é que tá, mesmo que, Sombra, por exemplo, tem determinados pontos turísticos das cidades que eu acho que tem que estar acima do bem e do mal. Por exemplo, a Sagrada Família em Barcelona é um ponto marcante da cidade. Meu Deus. Tá certo? Nossa. Se amanhã, Motinha, começar a faltar dinheiro aí pra conclusão da obra, alguém tem que chegar lá e pôr. O estádio do Corinthians, idem. O estádio do Corinthians tá pra cidade de São Paulo, como a Sagrada Família tá pra Barcelona. Você tá louco? Vai, que loucura é essa? Você sabe de uma história? Momento fanfarrão! Como é que ele falou isso? Você sabe de uma história do Gaudí, da Sagrada Família? É sensacional, porque a Sagrada Família até hoje a obra não acabou, né? Vai acabar daqui a 10 anos. Só. Aí uma vez perguntaram pro Gaudí quando que a obra acabar, ele falava assim: o meu cliente não tem pressa. Sensacional isso, sabia, né? Sabia disso? É. Ele falou: meu cliente não tem pressa, que é Deus, né? Sim. Pô, é. Top demais, o lugar é bonito, hein? Fantástico. É bonito mesmo. Ô, Bonner, é fantástico, Bonner. Ah, é fantástico. É o Cid Moreira que fala, besta. Besta, eu tinha até esquecido. Tá esquecendo de mim, Benjamin. Olha, Cid Moreira. Ô, amigão. Sacrilégio. Oi? E tão exuberante quanto a beleza da Sagrada Família é a beleza do futebol do Corinthians, cara. Não é verdade. Mas tá demais, velho. Deixa eu recalque em casa. Mas eu vou te falar uma coisa. Tá, não tô dizendo que é um futebol vistoso, mas taticamente... Perfeito. É um time, não vou falar perfeito, mas assim, é o mais perfeito. Taticamente é o time do Corinthians. Sim. Taticamente é. Esses caras aqui é um reloginho, o negócio. Eles não analisam o que eu digo. Eles tentam primeiro me atacar, pra depois ouvir o que eu falei. Tá certo? Eles não concordam que hoje o Corinthians tem um futebol melhor do que qualquer time aqui de São Paulo. São Paulo não, acho que do Brasil. Acho que talvez em termos de organização tática, só Atlético Mineiro e olhe lá. Porque o Atlético Mineiro, taticamente falando, ele não é tão bom como o Corinthians. O Atlético Mineiro tem valores individuais melhores do que o Corinthians. Você tem jogadores que podem desequilibrar. Ó, por exemplo, o Robinho é um cara que pode desequilibrar, o Cazares está jogando bem, o Lucas Prato é um goleador. Mas, taticamente falando, eu vejo aí a parte do Corinthians muito mais evoluída do que a do Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro, em termos de qualidade técnica, eu acho que eles estão um pouco à frente do Corinthians. Mas, amigão, por falar em qualidade técnica, o Corinthians ele vai ter agora um desfalque importante, que é o Giovanni Augusto, cara. E aí, quanto vai fazer de falta o Giovanni Augusto? Ah, ele tava vindo uma crescente muito boa, né, mano? Tava jogando bem, fez um golaço aí no último jogo. Mas a gente perde, cara, mas temos ali um comandante, ali um Tite, cara, que é um deus, cara. Ele aponta o dedo assim e fala, você é o cara e você vai substituir a altura. Consegue, cara. Quem ele colocar ali vai dar conta do recado. Cara. Você acha que o Alan Mineiro é o cara pra substituir hoje o Giovanni Augusto? Ah, eu não sei se o Alan Mineiro daria conta, né, cara? Eu ainda não tô pondo nessa fé nele, né? Ele tá mostrando um futebolzinho, vontade e tal, mas... Mas olha, é ele que vai entrar, hein? Jogador que... Desculpa, ele vai jogar, mas... Não sei se é ele que vai dar conta do recado, mas como eu falei, o Tite sabe, né? O Tite conversa com o cara, dá uma moral, não sei, o cara parece que pega um pote lá de magia, cara, e entra lá e faz tudo que o técnico manda e mais um pouco. Tá certo. Mas vou te falar, cara, esse time do Corinthians aí, mesmo com esse desfalque do Giovanni Augusto, eu vejo um time forte, Sombra, justamente por esse motivo aí que a gente tá comentando agora. O Corinthians, ele não tem uma grande referência. O Corinthians, ele não é extremamente dependente de um único jogador. Ele não tem um grande jogador. É um time homogêneo. É um time Mas eu acho completo. Que isso aí passa pelo trabalho do Tite, que fica facilitado. Entenda o que eu tô dizendo. Não é que é fácil, mas ele se torna mais fácil a partir do momento que ele foi campeão a primeira vez com esse formato, com essa ideologia, e ele conseguiu engajar uma equipe em prol dessa ideologia. Né? Lógico que tinham jogadores certos para isso. A partir do momento que é campeão, ele chega para um atleta, o Corinthians chega para o atleta, você quer fazer parte dessa filosofia? A filosofia é essa, o esquema é esse, é dedicação total. Muitas vezes o jogador, ele tecnicamente não é nenhum fenômeno. Como no Brasil já não temos mais jogadores fenomenais. Sim. Mas o cara, pra entrar nesse esquema, ele fala assim, pô, quero fazer parte desse esquema campeão. Porque vai obedecer. Vê que é funcional, então, você vai funcionar, porque ó, pra jogar aqui, você tem que correr, marcar, voltar, pegar o lateral lá atrás, marcar sob pressão. Então assim, já acho que eles não contratam jogadores que não tenham pulmão. Sim. Entendo o que eu quero dizer. Sim. Se o cara já não tiver um bom físico, já não vão contratar. Inclusive... Porque o Corinthians não é o tipo do time... Que assim, a 10 tem que correr por 1, 9 tem que correr por 2. Não. Sim. Todo mundo ali tem que correr muito. Não tem essa história. Todos por 1, né? É, e todos têm. Então assim, talvez o Corinthians não tenha nenhum jogador no nível técnico do Ganso, por exemplo. Não, talvez não tenha. Acredito que a qualidade técnica do Ganso não tem. Aquele dom de bola no pé, não tem. Mas, na média, todos fisicamente muito fortes, e compenetrados taticamente, obedientes taticamente. Esse é o grande trunfo do Corinthians. E o Tite tem uma parcela gigante, porque eu não sei se ele convence as pessoas a serem assim, mas talvez ele já... Esse perfil da direção do Corinthians de contratar jogadores já vá atrás de jogadores, através de referências, que estejam aptos a serem obedientes e obedeçam esse critério. Isso para facilitar o trabalho do treinador. Em cima disso que você está falando, Sombra, hoje o Vitor Birner acabou dando uma declaração. Uma declaração não, ele escreveu na coluna dele. De novo? Ah, o que ele falou dessa vez, bicho? Ele escreveu no blog dele, no UOL, que o Corinthians teria negado a possibilidade de vinda do Ronaldo Gaúcho. E o voto de Minerva foi do Tite. A diretoria do Corinthians não tinha visto com bons olhos, mas levou até o Tite a oportunidade de trazer o Ronaldo Gaúcho no começo do ano. E, inclusive, agora, recentemente, também teve uma outra sondagem. E o Tite mesmo brecou. Justamente por ser um jogador que eu não vejo dentro dessa característica que você acabou de citar. Porque é aquela coisa. É um cara descompromissado, é um cara que não vai se doar pelo time na parte defensiva. Não vai marcar no ataque. Entendeu? Não vai voltar pra marcar. E o time do Corinthians hoje, ele é forte por isso, porque cara. Porque isso cansa, Sombra. Jogador, cansa. Principalmente os caras do ataque, são vagabundos. Os caras não gostam de correr atrás de zagueiro, atrás de lateral. O cara, isso é serviço do volante. Ah, isso aí é trabalho do zagueiro. Ah, quem tem que fazer isso é o lateral. O atacante, o meia, geralmente é aquele jogador que ele põe a mão na cintura e fala, eu jogo a bola no pé, bacana. E essa movimentação de encurtar o espaço, de que eles chamam de compactar o jogo, imprimir o time lá, cansa. Ô, mano, talvez por isso o Christian ficou afastado do Corinthians? Eu não vejo o Christian, ô Motinha, descompromissado. Eu vejo o Christian mal, mal fisicamente. Não, eu tô falando no sentido de que ele não joga quase. Tá, tá no banco. Perto, mas perto do que ele devia jogar, sim, mas ele devia ser um cara que teria destaque no Corinthians. Mas né? É assim, se tiver, não tiver ninguém pra pôr, tiver todo mundo machucado, aí entra ele. É. Então, não sei também. Mas será que ele não, foi, que não? Ele não, ele não se comprometeu com o esquema? Eu acho que não. Não, acho que assim, o Tite, ele privilegia aqueles que estão dentro de um processo. Ele, por exemplo, se você contratou um grande zagueiro e tem um zagueiro que estava lá jogando, ele não vai tirar aquele zagueiro que estava jogando. É, porque ele não perde. Né? É. Então, se o cara que está indo lá está fazendo bem o dele, uhum. Ele fala assim, né, ele vai ter que provar no campo que ele não está bem e o outro pode tomar o lugar. Ou sim, seja, claro. É a tal da meritocracia. Ele trabalha muito bem isso aí, cara. E, ô, amigão, e por falar em meritocracia, o Corinthians ele está aí em duas finais aí. O Corinthians está classificando agora para as oitavas de final da Copa Libertadores. E no Paulista ele está na semi. De 0 a 100, tá certo? De 0 a 100, em termos de porcentagem, quanto que você acha que o Corinthians tem de chances aí no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores? Ah, cara, no Paulista eu ponho, vai, 95%. Ser campeão? 95% de ser campeão. E na Libertadores, é... eu acho que dependendo dos times que forem pegar, até a semifinal a gente vai tranquilo. Até a semi, você acha que o Corinthians ele consegue chegar? Vai tranquilo, pode vir quem for nas oitavas que vai passar, nas quartas, aí na semi pode vir alguma uma pedreira aí, né? Pode vir, sei lá. Mas vou te falar, cara. River. Ó, eu posso estar parecendo prepotente, mas não é. É uma constatação de um fato. Se o Corinthians chegar até a semifinal da Libertadores, é campeão, cara. Aí é um abraço. Como se o Corinthians chegar até a semifinal da Libertadores, é campeão. Ah, mas não dá pra apostar nisso. Você pode sabe achar que é candidato. Não, sabe por quê? Não, o time do Corinthians ele vai ganhando corpo, Sombra, com o passar das fases ali. E o time do Corinthians, principalmente pelo fator decisão em casa, e o Corinthians aí, possivelmente, até as últimas partidas ali, próximo da final, o Corinthians possivelmente decidirá em casa. Mesmo tendo retrospecto recente contra o Guarani, que o Corinthians foi eliminado, mas ali era um outro contexto, os jogadores estavam pensando em ir embora, alguns não iam renovar o contrato com o Corinthians, enfim, era uma outra situação. Hoje, Sombra, mesmo com o Corinthians aí tendo um time um pouco mais limitado do que já teve, eu vejo o Corinthians aí muito forte quando decide em casa. É, eu acho que... O aproveitamento é muito bom. Teria que ver quais são os outros que chegam pra poder fazer uma análise, né, cara? Porque... Pô, aquele time lá do argentino lá, o Rosário, é o Rosário, Rosário, né? É bom. É bom o time. O Atlético Nacional também aquele é bom. Aquele Atlético Nacional da Colômbia é um time chato, enjoado, os caras são agressivos. Então... É o carinha que pode dar uma encardida, né? Ah, então é. Pode vir dar uma dificuldade e aí o Corinthians é aquela, né, meu? É de 0 a 100. Ou o Barcelona tá cima, já correu, mano. Mantém, ou já... Não, o Barcelona já era. O Barcelona já correu com a gente, velho. Mas o Real Madrid não correu, o Bayern de Munique não correu. Mas eu quero mesmo, Corinthians e Real. Já pensou Corinthians e Real, Benjamin, no final do ano? Eu quero ver se o Cristiano Ronaldo é tudo isso pra passar pelo Bruno Henrique, verdade. É real e falso. É. Eu quero ver o Bale jogar. Amigão, e se Casemiro, vier o Bayern, eu quero ver se o Neuer completamente. Casemiro vai quebrar vocês, velho. Eu quero Casemiro ver se o colocou o Messi no bolso. Quem botou o Messi no bolso? Foi o Casemiro. Quem bota o Messi no bolso vai botar o time inteiro. É lógico. Time inteiro. Brincadeira, velho. Casemiro é mito. Casemito. O Real Madrid, a moldura é mais bonita, mas eu acho que o Bayern ia dar mais jogo pro Corinthians. Você acha a moldura espanhola mais bonita que a moldura alemã? Eu acho que hoje, o Real Madrid, Sombra, tem aquela pompa lá. Você tem Cristiano Ronaldo, você tem Benzema, fala aí. Fala, vai fazer o Romero? Vai fazer o gol no Real Madrid? Não, Romero não, mas por exemplo, se o Corinthians pegasse o Bayern... Vamos esquecer que o Gabiru fez o gol do título do Inter contra o Barcelona. Né? Não, mas isso é uma vez na vida ou uma na morte. Acabou ali. Não é assim não, né? Mano, o Belete já marcou gol em final de Champions, mano. O bagulho é o seguinte. Entrou pra história, né? Ah, mas o Belete fez gol decisivo em final de Champions? Belete foi campeão mundial também. Não dá pra comparar Belete com o Gabiru. Não, mas tudo bem, era um jogador que... Se o Belete estiver ouvindo agora, vai ter um treco. Você comparou ele ao Gabiru. Não, eu comparei com o Gabiru. Você comparou com o Gabiru. O Barcelona, que tinha uma seleção, velho. Até o próprio Belete falou, meu... É um negócio que eu tenho que contar pros meus filhos. Claro. O cara, o Belete fazer gol na final. O Belete tá lá no museu lá do Camp Nou. Tá, lógico que tá. E fez bem no, jogou lógico bem no Chelsea. Tá. Sim, não, mas o Belete era bom jogador. Foi campeão pelo São Paulo. Belete teve uma o Belete puta era carreira, bom jogador. O Belete deu uma puta vitorioso, carreira. Mas eu não tô negando que tenha tido. Mas o negócio é o seguinte, eu quero ver, mano. Imagina, Sombrar. Lance decisivo, velho. O Luca furando o Neuer, cara. Nossa. Eu quero ver o Neuer parar o Lucas. O Neuer que hoje, renovou por mais 5 anos. Mais 5 anos o contrato dele com o Bayern. Vai encerrar lá, né? Vai acabar com 35. Mas você vê como a maioria dos jogadores alemães, eles muitos ficam mesmo na Alemanha, né? Ele é... Você não vê tantos alemães saindo. Mas olha, eles ganham uma baita grana. A média de torcida lá é a maior que tem hoje na Europa. Eu não entendo isso, porque é um país tão difícil, né? E do jeito que o Lucas, com a bola rolando, tem uma intimidade com ela, ele dá um tapa nela, a bola faz curva pra lá. Ah, meu Deus. Sofreu um pouco, hein? É um ouvinte fanfarrão também, William, meu, véspera de feriado. Acabou, vai, tchau. Quilos de abobrinha, meu Deus do céu. A gente tem razão, respeito. Cuidado com o Dax. Para, vai. Isso, pior pô. Que não vai dar nada, se o Aldax eu chamo um puta time fanfarrão, cara. Não, que isso. O Aldax? O Aldax não, pô. Nós vamos jogar e o Vampeta já falou pra comemorar a vitória tanto de um quanto de outro. Aí você vai falar, né? Assim, não, mas ganhou de quatro do seu, eu sei. Você vê como tá o meu. E quem passa aí pra fazer a final com o Corinthians ali do outro lado? O Santos ou o Palmeiras? Não, que pergunta venha, óbvio, que venha, não. Que venha o Palmeiras. É. Tá com medo de ser. Vem o Palmeiras. Aí, Dodô. Se o Palmeiras chegar, vou dizer uma coisa pra você. Se o Palmeiras passar pelo Santos, o Palmeiras é campeão. Eita, não, malucão, jogando na arena, vamos passar o trator, filho. É o Palmeiras não tá na Libertadores. Quem também ganhar de Santos e Palmeiras é campeão. Estou analisando a final, acontece domingo. A verdadeira final. A primeira no Aliança, a segunda. É Santos, mano. Quem ganhar, atropela o Corinthians. Estou falando você. Concordo com o Domênico. O Domênico tá certo. Palmeiras. É final antecipada. É coitado. Com nós é coitado. Aqui é coitado. Desculpa. Aí não dá. Não dá pro cheiro. Não dá pro cheiro. É mais de um ano que não ganha de nós. Mais de um ano. Mais de um ano que não ganha. Final. Mais de um ano. É freguês. Freguês, ó. É freguês de carteira. Freguês bom é freguês fiel. Se o Santos chegar, vocês vão ser campeão. Um de cada vez. Vamos lá. Se o time B do Corinthians que pegou o São Paulo e o se pegar o Palmeiras com esse time capenga, eu vi. Quanto foi o último jogo? Quanto foi o último jogo? Quanto tempo vocês fizeram o Palmeiras? Quanto foi o último jogo? Desculpa. Deixa eu lembrar. Eu lembro que eu tava em Barcelona do teu lado vendo o jogo. Não valia nada. Eu lembro. O mano ficou com cara de choro. Não vai ganhar, não vale nada. Não valia nada. O gol de um cara de 1,50m. O Corinthians já tá classificado e perdeu com gol impedido. Perdeu o treinador, ficou com medo, mano. O Corinthians perdeu com gol impedido num jogo que não valia nada. Gol impedido. O Dudu tava impedido. Gol de cabeça do Dudu vale dois. Ó, fizemos dois pra valer um. A juizada, ó, faz dois pra valer um nos caras. E digo mais. Ali assim, faz dois vale um só. E digo mais. Um jogo que pro Corinthians não valia absolutamente nada, porque o Corinthians, assim, diferente do teu time aí, não ficou juntando o caco, tá certo? Pra se classificar na última rodada. O Corinthians já tá classificado. O Corinthians já jogou com o Palmeiras classificado. Seja emoção. Digo mais. Na final, vamos colocar esse sujeito no lugar dele. Muito bem. Vamos lá. Então, peraí. Segunda-feira. O Palmeiras juntou os cacos. Espera só um minuto. Juntou os cacos. Onde tá o Corinthians? Onde tá? Na semifinal da. E o Palmeiras juntou o caco, o cacete agora. Tá onde? Nas oitavas tá da onde? Aonde tá? Aonde tá? Com a calça na mão. Calça na mão. A diferença. Para tá lá do calça na mão. A diferença. Tá no mesmo lugar que vocês, filho. Para. A diferença. Mano, olha aqui, ó. Eu vou falar pra você, Sombra. Ele pode me cobrar, ele pode me matar, manotar, faz o que. Eu tenho mais medo do Aldax do que do Corinthians. Ó, vamos lá. Eu tenho. Pode anotar aí. Tem certeza mesmo? Tem certeza. Vamos lá. Sabe, escuta aqui, mano. Ó. Tá difícil, viu? Negócio o Corinthians perdeu o Palmeiras. O Aldax ganhou. O Aldax é mais perigoso que o Corinthians. Tá bom, valeu. É, o negócio é. Você pega lá, por exemplo, Sombrar. O Corinthians, ele comprou o ingresso da balada com uma nota de 100. O Palmeiras ficou contando moeda de 5 centavos, véio. Essa é a diferença. E aonde tá? O Corinthians chegou lá e falou, tá aqui. Mas os dois estão na mesma balada. Mas os dois estão no mesmo lugar. E vai pegar a mulher. Mas e vai pegar. Um tem projeção, o outro não. Que projeção? Onde você tem projeção? Projeção aonde, mano? Você não. Você tá rindo, mano. Você sabe que o Palmeiras está crescendo no momento certo. Virou telão agora. Digo mais, pode me cobrar. Pode me cobrar. E anota aí a produção, quem quiser. A final, Sombra, é domingo. Ó. Quem passar de Santos e. Cobra. Ó o Medinho. Quem passar de Domênico Santos tá certo, e Palmeiras Santos vai é campeão. Aí, é campeão. Pode entregar a taça. Segunda-feira, se o Palmeiras passar pelo Santos, eu quero ver a aposta aqui no programa. E peraí, Sombra. Porque cada um tá falando tanto do seu, eu quero ver a aposta segunda-feira. Se o Palmeiras ganhar. Antes de falar do Aldax, eu tenho um jogo hoje contra o Cobressal, que inclusive eu tô fazendo a simulação. O que o Palmeiras pode pegar aqui na próxima fase da Libertadores? Deixa eu ver. Não, o Palmeiras não tem problema, ele tá fora. Mas nós estamos falando de Paulista. Nós estamos falando de Paulista. Não, eu tô na Libertadores. Eu tô na quarta-feira. Peraí, mas engraçado, Libertadores vocês nunca deram valor. Dá valor quando ganharam depois de 112 anos. Pelo contrário. 112 anos, os caras ganham uma e acham que agora. Nossa, nós sabemos tudo de Libertadores. Segue o jogo, sem falatório. Gente, tem cronograma. Ô, William, um abraço. Bom feriado pra você. Tem merchan? Tem, só não sei se você sabe. Bom, vamos lá, vamos ver se eu lembro aí. Ah. Só a linha Bozano me garante diversão e passear fenomenal. Não, ó, mudou, amigão. É mudou. Proteção e diversão só com Bozano. Então a proteção e diversão só com Bozano, mano. Boa, você ganhou. Mano, tá ligado, mano. Ó, agora você ganhou um kit top, hein? Com dois desodorantes, mais um par de convites pra assistir o Batman vs Superman. Beleza, tem a torcida? Tem também, tem que falar a frase, qual que é? Caraca, mano, meu, tá na torcida. Até o Mota saberia. Ó, oh, eu quero ir na torcida. Deixa tua bola aí, Mota. Ô, oh, legal. Oh. Ah, aqui tem que voltar você em evidência, cara, de alguma maneira. Tem que evidenciar o cara, mano. Tem que falar, amigo, eu quero ir na torcida. Eu quero ir na torcida. Qual é o nome do programa, ô tonto? Quero ir na torcida com a... Ah, não! Nossa! Eu quero ir na torcida estádio 97. Isso, eu quero ir na torcida estádio 97, eu tô nervoso. Que gênio. Eu ganhei a vaga. Ele não ganhou. Você garantiu tua vaga aí, tá bom, amigão? Meu Deus, hein? Meu Deus. Firmeza? Ó, quem for com ele, pega na mão, hein? Valeu, fera. Tamo junto, mano. Valeu. Ah, a gente que tá acostumado com o... Ó, amigão, você tem que estar aqui na... Aqui não, você tem que estar na rua Tutóia 77. Qual horário, Sombra? Às 3 horas da tarde, até no sábado, às 15 hein? Horas. É. Ó, não vai perder a hora, não. Rua Tutóia 77. Vem no teu relógio. Quando beleza. O ponteirinho menor estiver ali, o ponteirinho maior estiver ali no. Entendeu? Falou, galera. Um valeu. Chupa pra você, Domênico. Ganha do Santos pra enfrentar nós. Vocês têm ganhado ao Dax, Leon. Já foi, tio. Eu não acredito que vocês passem, não. Tchau, calma. William. Feriadão pra você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, William. Ô, Sombra, tinha não só dar um toque aí do bazar que vai ter da Casa Ronald, que é lá pro Grac. Rapidinho, muito legal. Olha, na próxima terça-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, é a Casa Ronald lá em Moema, na rua Jandira, 1480. Pra quem quer comprar presente pro Dia das Mães, vai ter um monte de coisa legal lá. E é tudo revertido lá pro Graac. Perfeito. A Casa Ronald é onde as crianças que são internadas no Hospital do Graac, elas ficam lá na Casa Ronald. Então é muito legal. Legal. Terça, tá, Sombra, dia 26, das 10 da manhã às 5 da tarde, Casa Ronald, McDonald's, São Paulo, Rua Jandira, 1480. Ó, tem aí. Agora. Quem tem aí? Tem aí. Calma. Já vamos falar do Matanza. A música do Matanza que foi feita... inspirada em Domênico Gato, você vai entender o porquê. Já, Domênico já, Gato? Vocês vão ouvir a música da vida do Domênico. Já, já, a música da vida do Domênico. Eu não zoei com você na outra música. Eu não tô zoando, trouxa. Só passar a informação aqui rapidinho, Sombra. É, a CBF cedeu o pedido do Barcelona aqui, o Neymar só vai jogar as Olimpíadas, viu? Ah, porque existia a expectativa dele jogar esse chá agora de coco quente agora... aí, que é a Copa América. Não, mas existia. A mídia tava divulgando aí. Não, inclusive, o próprio Dunga tava pedindo aí pra que o presidente do Barcelona falou sábado aquele dia que eu tinha obrigação nenhuma. Não vai jogar. Mas oficialmente, agora o Barcelona disse aqui num comunicado oficial que o Neymar será liberado apenas para os Jogos Olímpicos, tá bom? Tá bom. Beleza, agora eu vou ver o jogo. Bom, você aí, ó, amanhã é feriado, né? Quanta gente não aproveita o feriado pra consertar as coisas em casa? Mas quantas vezes você também não vai lá na sua despensa pra pegar lá as suas ferramentas, vai lá, puta, tô precisando. Eu adoro. Tô precisando do martelo. Sumiram com o teu martelo. Eu adoro. Cadê o martelo que tava aqui? Sabe o que você faz? Vai na Dutra Máquinas. É, rapaz, a Dutra Máquinas é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Lá você encontra de tudo. Linha automotiva completa, linha para jardinagem, construção e reforma, lavadora, soldas, geradores de energia. E ó, são mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas tem ferramentas a bateria de alta performance da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. A Renata, esposa do Benja, sabe o que é preciso. Ela tem. Ela que troca as coisas na casa, ela troca a lâmpada, parafusa lá, os espelhinhos. Ó, a Renata tem uma dessa. É, lógico. Renata, vai na Dutra Máquinas, lá você vai ter, lá tem tudo movido a bateria. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar e tem 3 anos de garantia. Quando fala em duração, o Benja fala, ah, agora sim, dura bastante. É, você encontra toda a linha DeWalt na Dutra Máquinas. São 5 lojas à sua disposição, uma na Marginal Tietê, na ponte da Vila Guilherme. E você também pode comprar tudo pela loja online, dutramáquinas.com.br. Entrega no Brasil inteiro. E Renata, em Genópolis também. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. É o homem da casa. É, lógico que é. Não é não? Mas essas lojas são muito legais, velho. É demais, não, é demais. Visitado. É demais. Puta, às vezes eu tivesse vontade de comprar coisa que eu nem preciso. É, então... Se eu tivesse muito espaço, eu ia comprar todas as máquinas só pra testar, ver o que eu queria que comprar aquele negócio lá que você fica medindo a distância de onde você tá pra parede. É. Um laser, né? Eu não preciso pra nada no momento. É. É, é trena. Aquela trena digital, a laser. Né? Eu não tô precisando usar isso aí, mas pô, aquele negócio legal que aquilo, você... cara. Deixa eu medir a minha distância pro Benjamin agora. Fica você... O Vieira, ele é especialista de medir de 0 a 35 centímetros. É, ele é só de treino. É. Mas ele não precisa nem da treina. Ele não precisa, então, ele tem um olho. Ele tem um olho biônico. 21. 21. Ele não erra. Ele, até a espessura também. Sabe aquela propaganda do chinelo lá que o cara lá na praia lá sei, e faz? Sei. O Vieira faz isso, só que olhando órgão genital masculino. É mesmo? Ele bate o olho e fala, tem tanto. Ah, mas... E é certo. Olha, então se confirmou, hein? O meu ele acertou. Ele acertou? 7. Mas foi com olho ou ele medindo palmos? 8. Não, ele ficou bem insistindo. Ele falou, não, mas é que tá meio confuso, ele não pode tirar a roupa. 7 ponto morto, 8, 7,8 em estado... 23,5. 8 no verão e animado. É. 23,5. É, e o Vieira desenvolveu, Sombra, uma metodologia, cara. Porque o Braille, todo mundo sabe, a pessoa que não enxerga, ele lê com os dedos. Isso. O Vieira desenvolveu um método que ele toca com o rosto. Em qualquer coisa, ele sabe quantos centímetros. É mesmo? Ele roça assim. Ele roça a bochecha? Impressionante. É que nem aqueles cachorros que estão nos... Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, também no oferecimento da BV. E aí, amigo? Precisando de uma ajuda aí? Pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, BV, bons negócios pra você! A música da vida de Domênico. Tá fazendo o que em casa? Por acaso está doente? Eu que nunca me arrependo, tá errado, eu tô fazendo. Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer, bom é quando faz mal. Vinte caixas de cerveja, um barril de puro whisky, quilos de carne vermelha, fique longe, não se arrisque. Não importa onde esteja, é seu Deus que tem mais barulho, maior. Ah, é o mesmo estilo. É o mesmo estilo. Só que a qualidade de som desse aqui tá bem melhor. É que o Matão é original, né? Só que eu posso lhe dizer, bom é quando faz mal. Bom é quando faz mal, isso é a vida. Mas o refrão da outra música é bom demais. Ah, também, o refrão é bom, mas tô falando. Não, é legal, é que os caras pegaram o Matão. Pegaram um estilo. E o Domênico sempre falou pra mim, é bom que faz mal. Quando faz mal, é. Aliás, eu tô vendo o cara pra ter tanto vício. Tá louco. Domênico é uma usina de vícios. E alguns até acho que eles são legais. Terrível, terrível. O único vício é tomar café. Antes fosse, hein? É o único. E o outro? Não, não tem outro vício aqui, filho. Ah. Acho que ia ter minha idade com... Foi teu pai. Ah, não. Ô, mano, tá falei de quem, não falei de quem. Sim. O Atlético de Madrid ganhou também? O Atlético de Madrid ganhou 1-0, gol do Torres. O Real Madrid ganhou também 3-0. O Torres nasceu pra jogar no Atlético de Madrid, né? Foi, mano, pior que é, hein? Então, Sombra, o espanhol agora tá enrolado novamente, cara. Qual? No Japão. Qual a frase? Foi esse Chelsea. O que ele falou? Ele falou, meu, se esse cara jogasse, o que ele é bonito, ele era melhor que o Pelé, lembra? Falei por você, quem Marcos falou isso? O Mano, mentira. Porque o Torres estava no Chelsea naquele jogo. Tá, tudo bem, ele acha. Você acha o bonito o Torres, Dudu? O centroavante? Se o Torres, atacante do Atlético de Madrid, aquele que era atacante do Chelsea, O Mano disse que se ele fosse jogasse tão bem quanto é bonito, seria melhor que o Pelé. Mano falou que é bonito? Você não achou ele bonito? O Mano falou? Falou. Duvido. Mentira, só abraçar a ideia do outro. Jamais conheço o Mano. Ah, o Mano agora dando uma de machão. Falar ele falou. Quem poderia falar é o Benjamin ou o Mota. Os dois que falam que acham homens bonitos. Momento sem parar agora no estádio. Ô, estranho, você acha bonito? Torres, estranho. Ô, estranho. Ô, palmeirense. Tá falando com você, ô, palmeirense. Ô, Chiaráquio. É Chiarada. Você acha o Torres bonito? Não, Deus me livre. Torres horrível. Ah, ele é feio. Vai. Quem que é bonito? O Ribéry. Ribeirinho. Cada um tem o seu gosto. Mas, ô Sombra, então, ó, o campeonato espanhol ficou assim, ó, Barcelona com 79, o Atlético de Madrid com 79 e o Real Madrid com 78. Não mudou sensacional. Nada. Bom, vamos lá, ouvintes, no momento sem par. Quem que é isso aí? O Vieira. É o Vieira aí? Hã? Mandou pro Mota. Cadê? Que nojo. Isso! Que é isso? Que coisa nojenta, vai pro inferno você. É sério isso? Não, o Mota tá louco. Tem outras aí, mas eu não vou mostrar. Prometo, vai pro inferno. Cara, aqui, olha, não adianta dizer que não gosta do negócio, mas fica mandando foto pelado, bicho. É, pior que, pior que você não sabe o que aconteceu lá no WhatsApp. Ficou a competição. Ah, quem? Woody, Pagani e Jimmy, pra ver quem tinha o maior. Um ficou mandando, entendeu? Um Bilal pro outro. Quem? Pagani, Jimmy e Rudy Landucci. Um mandando pro outro ver assim, olha, ó, meu maior. Não, meu maior. Esses meu caras, maior. No mínimo, olha. Mas vamos pro momento sem parar. Mas, ó, vamos lá. Nego sentando aí. Vieira que adora, hein? O sem parar agora sentando, funciona com... Ah, sentando. Desculpa, mas tem nego sentando. Isso aqui é um pacote... Ô, Dodô. Meu, teu, pô, isso aqui é um pacote de bolacha, eu vou até o final do ano. O sem parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida? Aí. É a pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô, quem fala? Josi. Putz, tá ruim a ligação. Quem é? Fale mais alto, por favor. Josi. Josi. Isso. Tinha um desenho, Josi e as gatinhas, não era? Tinha. Josi and the Pussycats. É, Josi and the Pussycats. Pussycats. Verdade. Ô, Josi do que é o nome completo? Josi Ellen Londres da Silva. Josi Ellen Londres da Silva. Isso. Josi Ellen. E quantos anos, Josi? 27. 2.7. Qual que é o bairro que você mora? Jaraguá. Jaraguá. Jaraguá. Não, e o time? Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Ô, Josi, você acompanha mesmo o futebol? Você gosta ou você só acompanha por causa do Estádio 97? Não, eu gosto de futebol, eu assisto jogos, eu escuto estádio. Uhum. Há vários anos, eu curto pra caramba. Muito bom, legal, bacana. Mas você é aquela torcedora que vai pra estádios aí ou você só acompanha pela televisão? Eu fui poucas vezes, mas eu gosto bastante também. E o que te motivou a gostar de futebol? O seu pai, o seu irmão? É, meu pai sempre gostou muito, apesar de ser palmeirense, mas minha mãe sempre gostou muito. Aí eu cresci ouvindo no rádio, assistindo na televisão e tomei gosto pela coisa. Eu acho que isso é muito legal, cara. Sabe, ô Domênico Gato, mulher que não gosta de futebol ou mulher que é indiferente, é meio mala, velho, enche o saco. É aquela mulher que quando você tá assistindo, ela quer ficar conversando, discutindo a relação. Agora, quando a mulher gosta, Sombra, ela sabe que ela não pode te incomodar naquele momento. Tá certo? Ela sabe que você tá ali no... É, mas... Então vamos supor que a sua namorada fosse palmeirense e gostasse. É. E o inferno que ia ser pra você? Imagina. É, existe uma frase que é básica. Respeite pra ser respeitado. É, sim. É assim. Oh, tá bom você respeitar ela. Lógico que ia. É, tá ela bom. Ia montar em você. É. Imagina, velho. Imagina. Não dou boi não, tiozão. Não ia poder falar de futebol em casa. Ele gosta tanto em casa dessa... ia ser proibido. O Mano gosta tanto dessa moça que eu não duvido que ele virasse palmeirense por ela. Eu vou te contar uma história verdadeira. Eu não duvido. Ó, eu vou te contar uma história verdadeira. Na minha família... Família Tonioli. Primeira vez que você conta uma história verdadeira. Não, é porque as pessoas vão falar, ô, será que é verdade? Na família Tonioli, a família do Sr. Clóvis Tonioli, os genros dele, os dois corintianos, e a família dele toda, sim. palmeirense. Sim. Aí, começou, casou, papapá, tem neto. A mãe, né, a tia Elvira falou o seguinte, tá proibido de falar futebol em casa. Por quê? Porque quando tinha clássico, tava a briga. ficavam um tirando sarro do outro. Aumentando aquela coisa, falou assim, ó, então clássico, cada um na sua casa. É mesmo. E tá proibido de falar futebol todo torcida tá única. Com família torcida única em casa. Torcida única em casa, olha. Exatamente. É só tirar as balas do revólver. É. Mas aí fica o climão, velho. Aí fica o climão. E quem que aguenta climão sempre é as mulheres, né? Ô, Josi. Oi. Você é casada, namora? Não, sou solteira. Tá pequeno? Mas se você gostasse muito de um cara, e torcesse para um outro time que não fosse o seu, você trocaria de time por ele? Não, nunca, jamais, em tempo algum. Por isso tá que você certo, não casa com ninguém. Tá certo. Tá encalhada aí, velho. Tá encalhada. Você antes do relacionamento já tá mentindo. Tá certa, Josi. Já tá mentindo antes de namorar. Não tem que trocar de time mesmo. Manda o cara pro inferno. Vai morrer solteira. Não, mas não tem motivo pra brigar. Tá certa você, Josi. Então o pessoal aí que não gosta. Ô, Josi, o Corinthians hoje ele pega o Cobressal aí no último jogo aí da fase de grupos da Libertadores. O Corinthians aí na próxima fase, pelo meu confronto aqui, tá dando contra o São Paulo, hein? Pode ser contra o São Paulo, pode ser contra o Racing, pode ser contra o Nacional do Uruguai. Pra ser São Paulo e Corinthians, qual é a matemática? Putz, Sombra, eu fiz aqui uma simulação de alguns jogos que eu entendia que era válido, mas eu coloquei a vitória do Independente Santa Fé no grupo do Corinthians. E isso fez com que desse Corinthians e São Paulo. E o São Paulo tendo que empatar ou ganhar? O São Paulo empatando 1-1. Entendi. Aí tem umas combinações, né? Sim, é porque existem inúmeros confrontos. O que eu fiz que dava boca. Hã? O que eu fiz dava boca. Sim. Mas, ô Josi, se pegasse um clássico brasileiro, no caso aqui paulista, já na próxima fase, nas oitavas de final da Libertadores, ia ser um atrativo e tanto, hein? Ah, ia ser sensacional. Em 2012 a gente pegou quase contra o Santos na semifinal, mas contra o São Paulo agora ia ser bem legal. Ô, mano, mas se o De Strong se classificar, o Corinthians tem chance de pegar ele já na próxima fase? Quem, o São Paulo? Não, o De Strong, se ele classificar. Olha, no meu confronto aqui, não. Nas simulações que eu fiz já de alguns resultados aqui, nenhuma delas o Corinthians pegou o Strongest, não. Lógico que o São Paulo vai passar, velho. O Corinthians não pegaria ele. Fez o Corinthians perdendo? Com medo, né? Não, mano, mas pode acontecer. Ele falou se dá pra pegar ou não. Mas não tem jeito, não. Eu também acho que o Corinthians ganha, mano. Mas tem como? Sei lá, não sei. Domênico, a única chance do Corinthians perder hoje é se jogarem uma granada na hora que o time do Corinthians estiver rezando lá. O futebol pode acontecer, isso todo mundo. Eu também acho que o Corinthians vai ganhar, não tô alfinetando, não é isso, não. Muito pelo contrário. Mas o futebol pode acontecer, ué. Olha, e mesmo assim não pegaria? Josi, vamos fazer a simulação aqui, eu te falo. Tá. Josi, o Mano vai fazer a simulação, mas a gente agradece a sua ligação. Deixa o seu palpite pra hoje. Corinthians e Cobressal. Corinthians e Cobressal hoje 3-0, Corinthians e Audax 3-1. Ah, eu quero ir na torcida estádio 96. Opa, então olha, você no sábado, você tem que estar na Rua Tutóia 77, tá bom? Uhum. É bem na esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, ali tem um hotel. E lá vai rolar, ela vai ter um indicativo da torcida estádio 97, camarote único, tá? Que vocês vão ver no camarote único, que é um lugar privilegiadíssimo, muito legal. Tá? Então você vai lá, vai ser recebida e de lá vai ter o transfer que ele vai levar vocês até o Itaquerão, tá bom? Tá bom. Então olha, um beijo pra você, obrigado pela audiência. Posso fazer merchan? Pode. Você carregar meu bilhete ficou mais fácil com o Zoom. Parabéns. Boa, você ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Proteção e diversão só com bozano. Boa, você ganha um kit top com 2 desodorantes e um par de convites pra você assistir esse baita filme aqui, o Batman vs Superman. Presentaço da Bozano. Tá bom? Tá bom, um beijo pra vocês, gosto muito do programa, escuto Obrigado. Todo dia, fico parecendo doida no ônibus, dando risada, sozinha, com fone de ouvido, mas tá valendo. E se você pudesse fazer... Peraí, é nós na final do Paulista, hein? Nós, vamos lá. Mas ô Josi, se você pudesse fazer uma crítica ao programa aqui, o que você acha que precisa mudar? Ou se você pudesse fazer alguma sugestão de alguma coisa, você indicaria o quê? É bom a gente ouvir um feedback também. Assim. Eu acho que o legal do programa é isso, é que ele nunca é a mesma coisa. E apesar de serem sempre as mesmas pessoas, você nunca sabe o que esperar dele. Mas o Zé tava falando que o programa agora vai durar acho que 15 minutos, é isso, né, Domênico? Só 15. Só 15 minutos. Você é a favor disso, Júlio? É. Não. 15 minutos, caralho. Não termina nem manchete. Não dá nem manchete, velho. Nem das manchetes. Nem um clube. Nem. Não, então é brincadeira, José. É isso aí. Obrigado pela audiência, tá bom? Obrigada. Valeu. Beijo. Um beijão. Valeu. Vamos lá, mais um ouvinte no momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. 4, 3, 2, 1. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Pra Bolívia, mano. Alô, Bolívia. Alô. Alô. Quem fala? Fala, paz. É Thiago. Ó, Thiago, tudo bom? Tudo bem. Thiago do quê? Olá, tudo bem. Thiago de Souza Cambota. Cambota? Isso. Cambota. Já virou muita cambota, estranho? Já deu muita cambota? É cambalhota. É cambalhota, né? Cambalhota, cambota. Não, mas é a mesma coisa? Não. Cambota. Não é, né? Eu acho que é a mesma coisa, né? Será? No meu tempo isso não era bullying, a gente... Era chamado assim, não tinha nenhum problema, né? Ah, mas também, cambota não... Compota, né? Você gosta de compota de quê? Mas combota também é uma peça de caminhão. Colocar no Google aí, você vai achar que é uma... Combota? É uma peça de também. Cambota. Cambotas. Coloca no Google aí. Ah, vamos lá. Você tá dizendo, não preciso nem acessar o Google. É. Se você já tá falando, acredito. É, nosso Google Man foi embora. É GPS, man. E aí? Respeito o Benjinha, Motinha. E seu nome completo, Thiago? Ele já falou, Thiago, né? Thiago de Souza Cambota. E o seu time? É, Coringão, né? Ah, Corinthians, Coringão, mano. Putz, podia falar de cambalhota lá. Ô, amigão! Eu tenho um vizinho meu aí no estádio. Quem? Um vizinho meu, corintiano. Ah. E praticamente... É uma pessoa íntima de amigas minhas de infância. Meu Deus do céu, hein? Quem seria? Ó, delação premiada. Delação premiada. Então você é vizinho de um amigo, de um componente do estádio que é corintiano, que é corintiano amigo hoje. Que é amigo íntimo de suas amigas. É. Sabe tudo sobre a infância dele. Então atenção aí. Pode ganhar o prêmio, você pode ganhar o prêmio. Olha, nós temos aqui corintiano roxo humano e temos o bar da produção. Não, é. Roxo é o bar e humano. Eu vou falar o nome da rua e o integrante vai saber. Qual o nome da rua? Qual? Rua Canhoneira Mearim. Ah, é ali na quebrada, mano. É Vila Maria, mano. Ó. Olha, o bar suou, velho. O bar tava assim. Mas o que aconteceu? Opa, acho que estão entregando comida ali, ó. O que aconteceu? Não entendi. Opa, tô entendendo. Aleluia, obrigado. Legal, qual que é o BO aí da Canhoneira, mano? Canhoneira. Não tem BO, com certeza não tem BO, mas eu sou amigo da Fernanda e da Rosana, que fez aniversário ontem, né? Ah, conheço sim. Você mas conhece? Elas falaram bem você ou mal foi, do mano? O mano não foi chamado pro aniversário? É que o mano não aceita mais o convite, né? Eu acho que não teve festa, né? É a crise. Não é, o mano não é... É outra coisa que deveria ser abolida, cara. É igual o tráfico de drogas, cara. Parabéns pra você. Por quê? É um negócio constrangedor. Verdade, é horrível. É verdade, horrível. Ó, você parado na frente de um bolo aceso ali com uma vela e todo mundo tirando foto. Cara lá, é pique, é falar pique, em pessoas é pique, sumidas, véio. Né? Outro dia foi meu aniversário recentemente. Aí o mensageiro da rádio foi buscar o bolo, eu mandei sequestrá-lo no caminho, porque eu não queria. Não teve, exatamente. Mas tinha que ter bolo pra nós, ué. Você mandou sequestrar o Marcão? Mas, velho, Sombra, não tem nada mais Mas bolo pra nós, ó. Oi? Você tá ali, ó. Deixei trancado no porta-mala. Você tá ali. Você tá ali, tá certo? Na frente do bolo. Sacanagem, hein? Aí na hora daquele negócio, é pique. Nossa! É pique, aí começa as brincadeiras, né? Não, aí tem a sua avó de 90 anos e tem sempre aquele seu amigo bêbado que tá lá. É pica. Sabe? É assim mesmo. Os bagulho escroto, velho. Escroto, mano. É verdade. É, brincadeirinha de duplo sentido, né, mano? Constrangedor. Não, e aquele? Com quem será? Com quem será que o mano vai casar? Ah, tá aí chorando. Ela tá aí chorando. Mas vocês também, vocês também, não leva nada a sério, né? Não, tudo. Mas é verdade. Ah, mas não, é chato, Domênico. Deu bom, mas não quer te parabéns. Eu queria ver o Domênico chegando em casa e uma festa surpresa pro Domênico. Ah, já ele teve. Gosta, ah, não, gosta. Ele xingando, não xingando todo mundo. É que eu gosto, eu tô falando. Domênico é festeiro. Pô, ele falando, não, caramba, meu, ia deitar agora. Não, eu não gosto. Não, eu não gosto. Tá com bolo pela janela. Não, eu não gosto, não é isso. O problema é assim. Vocês estão desdenhando as pessoas que gostam de vocês quando fazem esse tipo de festa. Mas quem gosta de mim, justamente, tem que fazer isso. Não traga bolo, não. Manda presente, manda entregar presente. Não existe prova de amor maior. Vocês são muito radicais, velho. Pelo amor de Deus. Manda entregar presente com um bilhetinho, vocês gostam, tá ótimo. Porra. Mas fala aí, amigo. Eu acho que... Dependendo do presente, também não precisa. Eu concordo com o Sombra. Isso, a pessoa tem que mandar um presente. Tem muito parente que vai na festa de aniversário, não traz nada, o cara só vem pra comer, pô. Ainda sai falando mal. Ainda sai falando mal, isso mesmo. Você viu, velho? Você viu aquele olho de sogra? É, sai bêbado falando que a cerveja tá quente. Olha, olho de sogra. Que é olho de sogra? Você viu aquela cerveja, velho? Terceira, velho. Cerveja nossa. Quente. É, quente. Melhor que nem nossa, vem, não tinha lugar pra sentar. Ai, putz, chato. Ô, amigão, e por falar em presente, a diretoria do Corinthians acabou contratando aí o Marquinhos Gabriel, que passou pelo Santos, cara. Bom jogador? Ah, eu acho excelente, né? Ele conseguiu jogar bem no Santos. É, eu acho que ele fez boas atuações, assim, e eu acho que vai ser uma boa contratação, principalmente agora que o Giovanni Augusto, né, que se machucou, né? Sim. Então, aí eu acho que, não sei, né, se ele vai jogar na mesma posição, se ele vai jogar mais, mais pro lado do campo, enfim, mas eu acho que o Tite tem competência ali pra conseguir encaixar. Isso se ele vier daquele jeito que o Sombra tava falando anteriormente, jogar no estilo do Corinthians, com vontade, com garra, né? Um pulmão, né? Olha, eu acho que o Marquinhos Gabriel hoje, ele não vem nem pro lugar do Giovanni Augusto. Eu vejo mais o Marquinhos Gabriel pelo lado de campo ali no lugar do Guilherme. É, o Marquinhos Gabriel no Santos, assim, ele jogou mais aberto. Ele não tinha característica de jogar infiltrando pelo meio, não. Eu acho que nessa posição do Giovanni Augusto aí, possivelmente, quem vai assumir esse BO aí é o Alan Mineiro. Alan Mineiro, né? Uhum. É, então, ele teve... O último jogo, o Alan Mineiro jogou bem, né? Ele teve uma boa atuação. Uhum. Agora vamos ver como ele vai jogar hoje, né? Que ele vai já entrar como titular, se eu não me engano, não é isso? Sim, sim, vai jogar no lugar do Giovanni Augusto. Hoje é jogo inclusive... pra jogar bem, né? Porque é um adversário fraco, o time já classificado. Né? É que o Corinthians isso, hoje, Sombra, vai entrar com somente o Cássio de titular. O resto do elenco aí é todo reserva. Sim. Eu acho que então... é bacana, né, mano? Pô, ou seja, tá levando bem a sério aí o Campeonato Paulista, né? Também. Mas é verdade. É, não é sério? Mas, eu acho que o Tite... Ele monta o time de uma forma que é a questão ideológica, né? A gente tá tão vendo um momento político aí, que eu acho que o Tite, ele coloca uma questão ideológica na cabeça dos jogadores, que eles têm que jogar todas as competições na mesma intensidade, né? Que é o que ele diz. Uhum. Então, eu acho que ele tá querendo, não dá pra negar que ele tá poupando, né? O time que ele julga titular, uhum, pra próxima, pra fase mais importante do Paulista. E é uma forma dele testar também os jogadores, que são, teoricamente, reservas. Porque se tiver um resultado não favorável, pelo menos ele não vai prejudicar o time, já que já está classificado, né? Concordo com você. Ô, amigão, estamos no momento sem parar. Manda seu placar, então. Cobressal e Coringão hoje na Arena Corinthians, cara. Pelo time que foi escalado, e eu não sei como é que vai jogar esse time, eu acho que, pelo menos, o básico, acho que uns 2-0 eles têm que fazer. E final de semana aí, mano, o Corinthians pega o Audax na Arena também. Ah, sensacional. Eu acho que esse jogo vai ser jogão. Eu acho que o Audax é um time que tá jogando muito bem. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Se for assim, 1-0 ou 2-0, também é apertado. Porque os caras estão jogando muito solto e eles não têm um compromisso. Se é um time grande, que tem torcida, que vai ter aquela cobrança. Eles estão jogando bem. E se eles continuarem assim, eles vão conseguir bons contratos em outros times grandes. Ah, mano, vou te falar, se o Audax jogar da forma que jogou contra o São Paulo na Arena, vai tomar 4 ou 5, velho. Mas isso aí, vamos aguardar, mano. Hoje é nós, hein? É nós. Quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço pra minhas amigas, né? A Fernanda Zapella, a Rosana, minha esposa, que já tá falando pra mim. Oi, pra mim! Oi! Olá! Oi, gente! Oi! Ana Paula, minha esposa, né? Aqui a esposa tem que fazer uma média, né? Isso aí. Manda um abraço pros meus amigos palmeirenses lá do banco. São todos palmeirenses, não tenho sossego lá com eles. E. É um povinho chato, né, velho? Não. Povinho chato tá onde, ô trouxa? Ó, eu não discordo deles, não. Os caras são gente boa e tal. O erro deles é o time, né? Os caras são gente boa. Manda embora, velho. Você é o chefe deles, manda embora, velho. Tá bom? Quem é o chefe é a Fernanda. Fazer um merchan. Você acha que o corintiano vai ser chefe? Fala aí. Tchau, morcega. Proteção e diversão só com Bozano. Boa, você ganhou um kit top com 2 desodorantes, mais um par de convites pra assistir Batman vs Superman. E a torcida, estádio? Eu quero ir na torcida estádio 97, pô. Boa, garantiu a sua vaga também. Vai lá no camarote único, uma beleza, cara. Você vai gostar. Tem que estar na Rua Tutóia 77. até as 3 horas da tarde do sábado, tá bom? Tá bom. E o não tem mais merchan? Você não pode me ajudar aí, mano? Não, só você tem que lembrar, né, meu? Ó, tem o do Zoom, vou te dar a dica. Tem o cartão Zoom. Recarga do Zoom, não é isso? Tem que falar, não. É a frase. Qual que é a frase? Eu não anotei essa frase, cara. Ó, recarregar meu bilhete único. Ficou melhor com o Zoom, não é isso? Ficou mais fácil com o Zoom. Mais fácil com o Zoom. Boa, mano. Você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. Tá bom, então. Tá legal? Obrigado, hein? Valeu, fera. Obrigado. Um abraço, abraço a todos aí. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau, abraço. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá, mais um ouvinte. Agora o último do Momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. É. Mais tarde, na Sala de Justiça. Alô. Alô. Me fala. É o Leandro do Carmo e Gino. Leandro? Isso. Do Carmo e Gino? É isso? Isso mesmo. Quantos anos você tem, Leandro? Tenho 36. E o bairro? Bairro Jardim Suzana. Suzano. E o time? Tricolor do Morumbi. Ah, Tricolor! É nóis, Motinho. É nóis. Fala é aí, só amigo. Nós, né? Porque é de lá, velho. Tá ansioso? Tá ansioso pra amanhã? Putz, sombra, até tô, hein? É, não tem como não estar, né? Mas só que é o seguinte, o Denis vai catar e a Zeda pra nós. Não, vamos não confiar no Denis, velho. O Denis não vai catar. Você vai ver só, ele vai estar tá, que nem tá com o olho de Tandera lá, velho. Vai ele pegar não... tudo. Ele não vai catar? É. É o quê? Ele não vai catar amanhã? Eu acho que cata tudo amanhã. O Denis, amanhã ele tem que provar que ele é o cara, velho. O Denis, inclusive. A gente vai ser salvo por ele. Ele, a partir desse momento, ele já pode assinar com qualquer outro clube, né? Porque ele está há menos já de 6 meses para vencer o seu contrato. Mas a direção do São Paulo é enfática em garantir a permanência do Denis. Abaixa o volume do seu rádio, amigo. Diz que já conversam pela renovação do contrato e dão todo o apoio ao Denis, viu, Leandro? Ah, certo. E o que você acha, Sombra? Que ele tem que ir em dolinha? Continua. Olha, eu acho, cara, que o Denis é um bom goleiro. Ele falhou em 2 jogos muito importantes. Um deles não nos trouxe prejuízo, mas ele falhou naquele jogo contra o River, né? Eu acho que, assim, numa fase dessas de transição, que você está suprindo aí um outro grande goleiro, o maior ídolo da história de São Paulo, realmente é uma situação complicada. Eu entendo que, assim, você fica realmente, cria uma tensão, uma certa insegurança. Eu acredito que com o tempo, se ele for um cara realmente capaz de segurar essa ponta, de segurar a camisa número 1, ele vai conseguir... dar uma melhorada, né? Vai conseguir ter um controle maior da sua ansiedade, vai amadurecer, entendeu? Mas será que ele vai ter tempo para isso? A direção está... Pelo menos o discurso da direção de São Paulo é em termos disso, né? De proteger o goleiro, de blindar o goleiro, dizer, não tem outra história, nós temos aqui o Denis e também temos outro ótimo goleiro, que é o Renan, tá? Porque o Sombra, o problema não é Sombra, é que ele não passa nem confiança pra zaga do time, aí os caras falam, nossa, ferrou. Aí é difícil dizer, olha, eu vou te falar uma coisa, por exemplo, no sábado eu acho que ele não teve culpa nos gols. Concordo também. E antes de tomar o primeiro gol, ele fez 2 milagres na sequência. Foi 2 pancadas. Ele principalmente no segundo chute. Então, assim, eu vejo nele explosão, eu vejo que ele é um cara que tem reflexo legal. Se eu tivesse que falar pra você algum defeito do Denis, eu acho que é saídas de bola. Mas, de resto, não consigo considerar, falar assim, ah, não, olha, é um cara que não vai dar pra ser goleiro de São Paulo, não tem jeito. Eu acho muito complicado você substituir um grande goleiro, né? Eu acho muito difícil. Tem uma questão aí que eu acho o seguinte. O que mais me preocupa, na verdade, no momento, não é o goleiro. Eu acho que o São Paulo tem outras... Me preocupa muito quando você não tem jogadores na linha que têm obediência e capacidade física para, taticamente, serem mais efetivos. Tá? Agora, só o próprio Denis vai ter que provar para nós, na sequência, agora, que ele pode ser goleiro do São Paulo. Eu acho que tem uma questão também do Denis aí, por exemplo, quando ele sai todo ababolhado lá. Ababolhado? Bobo, todo bobo lá, saindo, catando borboleta... Abaixa o seu volume do seu rádio, amigo. Desculpa, né? E aí eu acho que tem uma coisa assim, que ele não tem confiança na zaga do São Paulo também. Porque tem bola que ele não precisa sair. Ele tem que ficar ali embaixo, na pequena área. Ele sai apavorado, como se ele fosse resolver o problema. E tem coisa que eu acho que tem jogada que ele tem que ficar ali, não precisa sair. E eu acho que falta confiança da parte dele também. Eu não acredito que exista isso, viu, Mota? Eu acho que nessas bolas de saída, assim, em relação ao goleiro e defesa, eu acho que quando tem insegurança por parte de alguém, geralmente é por parte da defesa em relação ao goleiro. Mas eu acho que a maior parte dos goleiros brasileiros, Sombra, eles falham aí nessa saída de gol. Foi assim com o Marcos, era assim com o Dida. Pouquíssimas exceções sabiam sair do gol. Pouquíssimas. O Denis, ele não é diferente da maior parte hoje. O Cássio, que é goleiro do Corinthians hoje, que talvez aí seja um dos principais do Brasil, o Cássio, de vez em quando, ele sai também catando borboleta. Viu? Também acho que o contexto do time do São Paulo também não favorece muito o Denis. É que o Denis falhou em dois jogos que ele não poderia falhar. Nas duas principais partidas que o São Paulo fez no ano, ele falhou nas duas. As duas contra o River. Teve um outro jogo, por exemplo, que ele falhou, que não influiu dentro não do... Não comprometeu. Campo. Eu não lembro. Foi o São Paulo e Ituano. No último minuto, o Ituano fez o gol no empate. Uhum. A bola era dele. Era e aquela dele. Bola ele não saiu. Aquele não saiu, a bola era dele. Lembra o que mas importa, sabe, mano, né? Eu ainda acho que merece um tempo. Não porque você não tem como contratar outro goleiro nesse momento. Não seria legal pro próprio grupo você chegar agora numa eventual eliminação de São Paulo. Você fala, sai daí, Denis, entra o Renan. Eu acho que administrar grupo não seria legal dessa maneira. Acho que assim, fazer uma avaliação no meio do ano... entender realmente, acho que o Denis ele ainda é uma vítima dentro do contexto São Paulo. Não acho que ele é horroroso, de jeito nenhum, acho que ele é bom goleiro. Tem tido aí as suas falhas, as suas inseguranças, mas quem sabe num contexto melhor, ele pode amadurecer e melhorar. Deus te ouça, viu, porque tá triste. E um exemplo disso, Sombra, só pra traçar um paralelo, é aquele Danilo Fernandes. No Corinthians o cara era execrado, ele falhou em alguns jogos aí, a torcida não podia nem ver. O cara saiu, deu uma volta, foi pro Sport, fez aí um belo campeonato brasileiro. Aí tem outras histórias, né? Você também nunca sabe, será que no Sport pesa menos? Tem o seu peso lá, o local. Sim. Mas às vezes pesa menos, né? Uhum. Pesa menos do que você defender o Corinthians, é diferente. E amanhã a gente segura o empate? Ah, eu acho que amanhã a gente ganha, precisa ganhar. Tem que botar uma fé e ganhar, tem que ir pra ganhar. Se ir pra amarrar jogo, não é o espírito do São Paulo. É nada, velho. Cai no campo, na hora do hino, velho. Vai começar o jogo, já cai o goleiro. Mas tem que ser assim. Quente, mano. Tem que ganhar, provocaria mano. O adversário assim, Motinha. Nossa, aqui, olha. Vale é tudo, velho. Olha, opa, tô passando mal, é a altitude. Libertadores é esse vale tudo. Lógico, usa as mesmas armas. Lógico, mano. Só que a grande diferença é que quando você usa essa arma lá, o juiz que sempre que vai fala falar espanhol, a língua deles... Uruguaio vai ser. Sempre apita ao modo deles. É quando é aqui, os caras fazem cera, não faz nada. Não foi nada. O goleiro faz cera o jogo inteiro. Aí quando é 40 do segundo tempo que o goleiro faz uma cera, ele vai dar um cartão amarelo pro goleiro aos 40 do segundo tempo. Mas se fosse um Boca, um River, eu até concordo com você. Mas contra o Strongest, mano, quem quer Strongest na capa do Kisuco, mano? Então, tem que passar o carro, passar o trator. É verdade. Deita lá e se joga, velho. Leandro, palpite, amanhã, Strongest e São Paulo. 3-0 pra nós, pra tirar em ato e o Denis vai fazer uma pra ajudar a torcida. Se o São Paulo ganhar amanhã de 3-0, deve ser um resultado inédito em termos de derrota do Strongest na própria casa. Mas ó, você quer valorizar o Denis, velho, ó, 0-0 até os 47 do segundo tempo. Mas pênalti pro Strongest. E pega o pênalti. Vai lá e pega o pênalti. Aí sim você valoriza o goleiro. Combina com o Rodrigo Caio. Para, aí você mata do coração. E morre metade do torcedor. Nossa, metade, velho. Tá louco, e mata metade. Não pode ser aquela defesa que ele espalha pra escanteio. A outra metade já morreu, de anos pra cá. Já vem morrendo. Não, mas também se o São Paulo ganhar 3-0 e fazer o programa de cueca. Viu, mas ó, a defesa do pênalti. Não. Pode ser isso é promessa, promessa. Não, isso daí é ruim, isso aí ninguém vai querer ver. Sexta-feira e Sombra, a defesa do pênalti, velho, não pode ser aquela defesa espalmeio pra escanteio. Não, espalma pra frente. O cara vem no rebote, dá uma puta burdoada, pega na tua cara, pega de a bola novo. Vai pra escanteio. Isso nossa, aí. E ainda tem um escanteio pra cobrar. E aí no escanteio o cara cabeceia a bola, vai na trave, no rebote, o cara chuta de novo, ele pega em cima da bola. Não, para, isso, vai, você tá assim, louco. Pô, existe isso. E bate na canela do Rodrigo Caio e vai pra fora da área. Não, pra fora da área. Ô, Leandro, um abraço, cara, tudo de bom. Muito obrigado, galera, eu escuto vocês há um tempão. Quero mandar um abraço pra galera lá do meu time de futsal, lá, o Truco Futsal. Beleza. A galera do futebol de sábado também. Diversão e proteção só com o Bozano. Boa, ganhou o kit da Bozano, dois desodorantes. Tá bom? Muitos anos que eu não ligo aí pra vocês. Superman. De mó da hora, né? Porque eu tocava nos puteiros, ligava aí e falava que tocava nas zonas. Mó cota atrás. Ah, você tocava no zonão. Tocava, é nóis. Tá bom, então. Valeu, galera. Ficou valeu. Na é nóis. Falou. Esse foi o momento sem parar. E você? Como que vai ser a sua partida no fim de semana, hein? Não tô falando da sua partida de futebol. Nem a partida que você vai ver na TV. Tô falando da sua partida pro sítio, quando você liga o carro e vai embora pra praia, pro sítio. Todo mundo gosta de dar uma escapadinha. Aliás, amanhã, feriado, quantas pessoas não vão dar uma partida, né? Partida pro litoral, então, nossa. É, mas sabe o que todo mundo tem em comum? Aqui no estádio, quando vai pro litoral? O quê? Ah, todo mundo é cuidadoso na estrada, todo mundo usa cinto de segurança. E quando pega a pista de cobrança do Sem Parar, não ultrapassam jamais os 40 km por hora. De jeito nenhum. Então é isso aí. Dirija com atenção. Essa é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar sua vida no seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos. E torcer, você merece. O Extra é gol. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Tá aí no trânsito? Triste notícia. É, tava viajando, né? Tava pegando aí a radial, pra depois pegar a marginal, pra depois ir pro litoral norte, Maresias. Aí, chegou ali no farol, porrada na traseira. Quem bateu no teu carro na traseira? Quem, Domênico Gato? Quem? Ah, quem? Quem? Quem? Eu pergunto. Quem? Quem? Paola Oliveira. Não pode ser. Paola, desce lá, você vai ver. Tô vendo ali, olha ela ali. Uma coisa. Se você desce do carro e a Paola desce do carro também, você imagina, daquele jeito ali, ó. Nossa, para o trânsito, para nossa, tudo. Pra ver se seu carro tá funcionando e bate do lado agora. Mas você vai apanhar da mulher, velho. Você vai ficar olhando pra Paola. Fica frio, gente. A Paola tem seguro HDI. Aí é só vocês passarem no HDI e bate pronto. Eles liberam conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho, bate pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate pronto, como sempre. Aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, e peça para fazer um selfie com ela, rapaz. Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá aqui o Bruno aí no estúdio. Produção boa, maldita. Hein? Os caras já fizeram até musiquinha se o São Paulo perder. Ridículo, você acredita? Você. Malditos. Chupa, vai trabalhar malditos. De graça. Não fizeram. Chupa. Olha, tomara que vocês tiveram trabalho à toa. Não, tomara que vocês fizeram. Tomara que vocês tenham dor de barriga o feriado inteiro. É. Tomara que tenha dor de barriga o feriado inteiro. É. Já tem até placar. Placar? Nossa, até placar já fizeram. Um, só dois, três, quatro, cinco. Não trabalha na sexta? Ah, não. Vem, tem que vir todo mundo. E vou dizer mais. E vou dizer mais. Trabalhar. Já tem até vídeo já. Vídeo? Já pronto pra entrar no ar, velho. Ó, eu vou mandar, mas eu vou... Meu... Velho. Ué, para já ter reza para passar, porque se passar, eu vou mandar um chupa. Na hora, hein, tá mas desse na tamanho, velho. Olha, queria até agradecer aí o pessoal, os sócios do Bud's Burger. Que são fãs, eles mandaram pra nós? Mandaram vários hambúrgueres. É, vai lá antes. Opa, vamos lá. Essa rádio aqui tem rádio. É, né? Deixa um pra nós aí, Vilela. Então o pessoal lá do Bud's Burger, é fã do programa. Obrigado. E trouxeram aí pra nós aí hambúrgueres e shakes. Muito obrigado, Alessandro Ávila e o Gustavo Araújo. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço pra quem ganhou. Pra mulher do Éder. Quem? A mulher do mandou um amo ela pra Jéssica. Ah, tá e certo. Pro tio do Doce, o Carlinhos. E o estranho palmeirense, quer mandar abraço pra alguém, estranho? É, pra minha esposa e pro meu cunhado que tá aqui fora. Mas sua esposa não tava aqui, chegou agora. Chegou agora, chegou agora aí. Entendi. Dá abraço pro. Mas só, pode calma, continuar. Calma. Pode deixa continuar, o estranho terminar. Pro Tuta, pro Renato, pra Laura, filha pessoal dele, do táxi, pro David. Pessoal do táxi não ouve do interior, não. É só não? Tiozinho, só. Só velho. Só tiozinho? Escutando só a alfa. Só. Ah, velho chato, velho. Ouve a Amy, lá. Coloca lá no estádio. Falou, não, os caras ficam de manhã brigando, eles podem ouvir o Energia na Véia. É, mas não é véia, é triste. Não, mas a Energia na Véia tá velho. Mas é só tiozinho mesmo, tem que ver lá. Você é tiozinho? Não. Mas é tiozinho ponto. Tipo assim, pois tipo é. Eu ou tipo Domênico? Não, tipo é, como 60 assim? Anos, como assim 60, eu e você? 69 anos, tiozinho. São tipos de tiozinho. Ué, mas como assim não, eu? 69 anos. Quanto é tiozinho? 79 anos. Tipo Domênico. É. Como assim é? Não, é não. Oh. O Domênico e o Sol tem a mesma idade. Eu vou te falar, assim, tomar cuidado quando você pega táxi de tiozinho, porque geralmente o tiozinho, o que ele faz? Ele tá com o vidro aberto. Ele peida e liga o ar.

energia que te move. Energia. We'll be right back.